Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Aqui é Alexandre Toso, Jovem Nerd, sorte de Matt Murdock, que não viu nada de Defenders. Ah, não. Não, cara. Ah. Cara, veio ofendendo já. Saiu na frente, hein, Dudu? O Alexandre saiu na frente. Olha só, aqui é o Afonso com dois Fs de faca Solano e eu sou o imortal Punho de Ferro. Eu vou lembrá-los durante todo o Nerdcast. Entendi. Aqui é Carlos Voltor e eu ainda gostaria de ver Doutor Estranho, Namor, Surfista Prateado e Hulk como um filme, como uma equipe. Namor? Caraca, Namor. Okay. Os Defenders originais. Ah, ótimo. Quem nos defenderá disso? Aqui, Eduardo Spor, eu não vi nenhuma graça na piada do Alexandre. Que isso? Caramba, o cara já chega na casa do cara, caga na sala, limpa a bunda na cortina. Fala, aqui é o Rex, nerd mais forte do mundo, e deve ser horrível você ter um relacionamento com o Demolidor, porque você faz tudo pra ele e ele não vê. Caralho, Rex, caraca. Que isso? Você tá maluco? Pior que foi um monólogo, não foi? Cara, fez um texto. Que pariu. Gigante, horrível. Olha, esse programa você vai passar vergonha. Aqui é o Azaghal e eu sou o imortal Punho de Ferro. Sabia! Eu sabia que você ia fazer isso. Muito bem, nerds! Estamos reunidos para falar de Defenders! Na verdade, então, a gente vai falar das outras séries também. Sim, sim, obviamente. De Luke Cage, Punho de Ferro, Jessica Jones. Lucas Gaiola. Nossa, Lucas Gaiola, caralho! É, parece Raul Gazola, né? Raul Gazola. Caraca, esse é outro que ninguém sabe quem é. Como não sabe quem é? Ninguém da nova geração sabe, é só. Beastmaster, ele é igual o cara que fez aquele filme. Beast Master. O pessoal da nossa geração também sabe. E-mails. Canelada. Canelada. Muito bem, Zeca, vamos para mais uma semana de e-mails e caneladas do Nerdcast. Vamos. Azaghal, hoje é dia de Nerdcast empreendedor. Ó. Trazido todo mês pelo meusucesso.com, a escola de insights em negócios, que analisa de uma forma mega world class, de primeiro mundo, com documentários fantásticos, a trajetória dos maiores empreendedores do Brasil. Cara, é muito maneiro. Tem muito material foda pra você se inspirar e você se educar sobre o universo do empreendedorismo. E hoje nós vamos fazer um papo um pouco diferente do normal. Nós vamos falar sobre o filme Fome de Poder. A história do Scrock. Scrock? O nome é Croc? Ray Kroc. Ray Scrock, que é o cara que, entre aspas, fundou o McDonald's. Tanto que o nome em inglês do filme é The Founder. The Founder, exatamente. O McDonald's foi criado por dois irmãos com este sobrenome que criaram o sistema de fast food que a gente conhece hoje, que todo mundo usa hoje, cara. É uma história muito maneira. E Ray Kroc veio vendendo máquinas de milkshake. Acabou se tornando o cara que fez o McDonald's virar uma marca de presença mundial. Uma história muito interessante que tá no filme. Se você viu o filme, é interessante ouvir esse Nerdcast porque ele tem outras histórias que não são contadas no filme. É uma história com dois lados diferentes que vale a pena você ouvir. E o que a gente faz no programa, na verdade, é analisar exatamente toda essa situação societária empreendedora que existe e que fica muito subjetiva ali, a gente traz pro pau. Exatamente. Se você não viu o filme, ainda assim vale a pena ouvir, porque é uma história que aconteceu de fato, tá documentada. Então escute o Nerdcast Empreendedor hoje, tá muito, muito interessante. E agora vamos lembrar que já está nos cinemas de todo o Brasil Kingsman, o Círculo Dourado! Kingsman, que foi um filme que veio do nada. Surpresa, sim, agradável. E surpreendeu com as cenas de ação que são inacreditáveis. É. Cara, o Matthew Vaughn, eu minha opinião pessoal de que ele aumentou a barra do que é ação no cinema, né? Eu tô maluco pra ver o 2. Cara, eu saí do 1 querendo ver o 2 já. E a gente viu... Nem sabia que ia ter 2, mas eu já queria. É, claro, né? Óbvio. Mas a gente viu um trecho do filme. Em Londres. No evento de imprensa da Fox. E, cara... Press Junket. Cara... Press Junket. Exato. Em London. E a Lucy. The Queen. E a Lucy. Eu sei, cara. And the director. Teve tudo a ver. Ele tava... Potatos. Potatos? Mas, cara, foi... alucinante o que a gente viu. Cara, Matthew Vaughn é inacreditável como diretor de ação. E Kingsman é um filme bem humorado, um filme pra você se divertir. Jocoso. E você vai rir, porque ele tem zoeira com todos os estereótipos dos espiões ingleses e agora tem os estereótipos dos espiões americanos. Cowboys from Hell. Que são os Statesmen, é claro, cara. É muito... Cara, eles têm nomes de bebidas. Sim. Enquanto os ingleses têm os nomes dos cavaleiros da Tábua Redonda, sim, os ingleses, quais são os nomes das bebidas dos ingleses? Dos americanos? Champagne. Champagne, whisky. Tequila. Tequila, olha aí. E ginger ale. Ginger? Nossa, eu adoro ginger ale. Muito bom. Mas, cara, vá ver Kingsman, o Círculo Dourado. É diversão na certa esse fim de semana pra você no cinema, em todos os cinemas do Brasil. Não, aproveita. Todos. É. Não, eu sei, mas em grande circuito, um filme de grande circuito. Se todo cinema não teria outros filmes. É verdade. Seria surpreendente. Mas vá ver Kingsman. Esse é o filme desse fim de semana. Get down, get down. E se você não quiser ouvir os recados e e-mails sobre o último Nerdcast, você pode pular diretamente para... 17 minutos e 5 ninjas de paletó. Quero agradecer a todos os netos que doaram sangue mais uma vez. Olha só, Breno Natali, equipe de robótica, Bodetronic, da Cefet Rio de Janeiro, Benigmo de Jesus Júnior, Renato Saravi, Rafael Andreata, Maurício Bonora, Brian Gomes, Victor Mota, Gabriela Cruz e Paulo Donizete. Valeu, galera. Doar sangue é um ato que salva vidas. Então, sempre que você doar sangue, mande uma fotinha aqui para o Cacete de Agulha, que a gente sempre agradece e publica lá no site a sua foto do seu momento altruísta. Também temos a galera do Escalco Solidário, essa, hoje bastante gente, quase o mesmo número de solidários e agulhas. Karine Fragoso, Amanda Bassoli, Patrícia Miranda, Vinícius Gomes, Bárbara Araújo, Bárbara Bergamini e Karen Luiz. Olha aí, doaram cabelos. Muito obrigado. Você vai cortar suas madeixas, dos seus cabelos para que possam ser feitas perucas para pessoas que estão fazendo tratamento e precisam daquele up na autoestima. Muito bom. Arte dos fãs, um monte de artes iradas, Azaghal. Primeiro começa com o Azaghal e o Guga, pelo Felipe Melo. Muito maneiro. Excelente. Ficou maneiro mesmo. Tem o Tweedledee, Tweedledum, versão Jovem Nerd, Azaghal, pelo Paulo Fernando. Muito maneiro também. Irado, traço irado, cara. Temos Gaveta Vida Louca por Francisco Alexandre de Ubatuba. Não, de Ubatuba? Será que é o nome dele? Ubatuba? Eu não sei. Ou pai, se ele é de Ubatuba? Vai ficar a dúvida. E faltou um A no final. É um erro ou é isso mesmo? Não sei. Temos Nery Potato e Asa Pico. Olha aí. Na verdade, é Pico Asa. É Pico Asa. Pico Asa! Por Chafona. Chafana. Com excelente Pico Asa. Caraca, sério. Eu vou... separar isso agora. Vou mudar meu avatar. Ficou muito maneiro, ficou asa. Asa ficou irado. Arte da Chofana. Obrigado, Chofana. Temos Ozob do Emerson Marques. Irado, irado. Ozob Old Man por Mauro Costa. Também muito maneiro, cara. E Jovem Nerd Azaghal por Luiz Leão. Olha aí, que bonitinho. Essa arte eu vi rolar nas internet. Baby Pança. Tá muito maneiro a arte, né, cara? Só que eu não tenho esse papo, não. Tem pescoço, tem barba. E acaba aí. Acaba aí. Olha aí. Bruno de Moraes Lima, 31 anos, professor de biologia, Presidente Prudente, São Paulo. Olá, Jovem Nerd Azaghal, esse não é meu primeiro e-mail. Antes de mais nada, gostaria de parabenizar pelo excelente trabalho e pelo melhor podcast do Brasil. Muito obrigado, cara. Em relação ao Nerdcast 586, o melhor hambúrguer do Brasil, gostaria de fazer uma sugestão ao Fernandinho Mãos Bonitas. Será maravilhoso maravilhoso para a nova hamburgueria dele se no cardápio conter uma iguaria muito bem defendida pelo senhor Azaghal, o maravilhoso pavê de copo. Olha aí. E aí? E aí? Tente convencê-lo, Azaghal. Bota aí. Pavê de copo e chimichurri de rancor. Essa hamburgueria vai ser demais. Dominique, 23 anos, recém-formado em Química Industrial, Rio de Janeiro, RJ. Olha aí. Lambda, lambda, lambda, meus queridos nerds, já aviso que não é meu primeiro e-mail. Muito bom. Tem gente que fica incomodada com as regras dos e-mails. Fica irritado. O cara outro dia botou no Twitter. Irritado? Reclamou. Ah, é? Por quê? Ah, me irritou tanto o negócio do e-mail que eu parei de ouvir o programa. Sério, gente. Ué, cada um tem, né? Mas você tá muito sensível, né? Vamos trabalhar isso aí. Gente, faz parte da piada da coisa, gente. Vai, puta, gente. Você tá com pouco problema. Quero contar uma situação que passei por causa do programa da Ana Maria. Em que nosso humildão tucano apareceu para ser apresentado ao público. Uhum. Eu estava na academia pela manhã, malhando com todo o foco, já bem cansada, e a fome começou a bater. Uhum. Eu estava ouvindo o Nerdcast, melhor coisa para ouvir na academia. Olha aí. Episódio 290, Sessão Aventura da Vida Real. Olha aí. Super empolgada. E fui para a área de aeróbicos, onde tem uma porrada de esteiras e bicicletas. Legal. Estava bem cheio. Acontece que nessa área tem mais 5 TVs enfileiradas no alto da parede e estava passando o quê? O programa da Ana Maria Braga em todas elas. Quando eu cheguei e vi aquela expressão sublime do nosso Fernandinho, eu soltei o grito: meu Deus, o Tucano tá na Ana Maria Braga. Eu estava com fone de ouvido, então já podem imaginar o quão alto foi. Todos pararam e olharam para mim. Fingi que não percebi isso e fui na esteira para assistir o programa. Nossa, ela pensou em voz alta ainda de fone de ouvido. Caraca. O pior é que todo mundo, por causa disso, começou a assistir. E dava para ver o sofrimento das pessoas, e o meu, ao estar ali, correndo, pedalando, tendo que ver aquelas belas mãos. Mexendo e preparando aquela belezura. Ai, ai. Bem gordurosa. Que beleza. Posso dizer que vi alguém deixar cair saliva no visor. Nossa. De uma esteira. Nossa, cara. Mas só um achismo. Não vou acusar ninguém. Eu tava algumas semanas sem hambúrguer, mas depois que vi ele fazer o camembert, que é meu sonho de gula personificado. Olha aí. Comer uma comida com uma peça inteira de queijo. Eu pensei, é hoje que eu vou numa hamburgueria. Eita ferro. Não ia ser aquela maravilha de camembert, mas queria compensar o desejo. Dias antes, o Madeiro estreou no novo shopping aqui no bairro. Olha aí. E eu pensei em ir, mas fui totalmente desestimulada pelos tweets da Azaghal da portuguesa que diziam que era ruim. Ah, não é ruim, vai. E também depois daquela expurgação de rancor contido pelo senhor Madeiro, eu não vou lá comer. Inclusive, já tô injetando ódio. Vou focar em visitar Santos atrás do melhor hambúrguer do Brasil. Enfim, sou mega fã de vocês. Ai, gente, gente. Vai lá no Madeiro que é ok. Sei não. Daniel Sulzbeck de Azevedo Sodré, 20 anos, estudante do terceiro ano de rádio e TV na faculdade Paralel. Ele foi bem específico. Estagiário de vídeo no concorrente. Na IGN Brasil. Concorrente! São Paulo, Brasil. São Paulo SP. Olha aí, que bom. E agora? E São agora? Paulo, Brasil. São Paulo SP, não. São Paulo, Brasil, tá vendo? E aí? É, então você trabalha... São Paulo? Se ele é estagiário... Não, não, não começa. São ele... Paulo? Não. Solto no estado? Não, ele é estagiário da gente. Ele mora em São Paulo. Assim. Você acha que ele mora em São Paulo, capital? É, vamos lá. Olá, senhores nerds. Esse é o meu segundo e-mail. Venho aqui contar uma história pessoal com o senhor Tucano. Mas antes disso, eu queria parabenizá-lo por sua vitória e todo esse sucesso merecido. Voltando para a história, eu passei por uma situação similar ao e-mail do Madeiro. Como assim? Tinha que fazer um trabalho para a faculdade sobre culinária no YouTube e na TV. E então, só me passou pela cabeça falar com o próprio Tucano, pois sempre fui fã do cozinha de Jack. E-mail enviado. Fiquei aguardando e obtive resposta depois de algumas semanas. Meu grupo já estava impaciente, já tinha desistido. E eu defendendo a humildade de Fernandinho. Humildão como ele é, ele topou nos ajudar. Minha felicidade explodiu. Porém, no final das contas, Tucano deixou passar. Como assim deixou passar? Furou. Ah, furou. Pô. Passado alguns... Cara, tem três jobs, cara. Passados alguns meses, por consequência do ano novo também, meu grupo sempre xingando quando lembramos da situação e eu defendendo Tucano. Até que testemunhei a humildade master. Em abril de 2017, 5 meses depois de termos trocado e-mails, Fernandinho me respondeu o e-mail. Não posso negar que fiquei levemente chocado. A galera do meu grupo falando que era cara de pau, mas eu sabia, era humildade. Os prints dos e-mails seguem em anexo. Águas passadas, continuo sendo fã e fico muito feliz pela vitória do Fernandinho, de verdade. Ué, ele mandou o e-mail do Fernandinho aqui? Meu doce, massa fez. Olha aqui, ó, o e-mail do Tucano. Caraca! Não, tem que ler de baixo pra cima, que nem um blog. Ah, de baixo pra cima. Cara, desculpe a demora, estava muito enrolado aqui e acabei deixando esse e-mail passar. Ainda dá tempo de mandar o vídeo? Aí, essa é a primeira comunicação em novembro, 2016. Aí ele respondeu, sem problemas, dá sim. Se você puder, ficaríamos muito agradecidos. Muito obrigado. No dia 27 de novembro, 3 dias depois, ele manda a resposta de novo. Olá, Tucano, desculpa mandar um e-mail no domingo. Espero que não tenha esquecido de mim. Seria muito importante para nós se você enviar o vídeo. Muito obrigado pela atenção. Abraço. Pula 5 meses para dia 12 de abril de 2017. E-mail do Tucano. Caraca, cara, errei rude. Não consegui me organizar pra fazer o vídeo, só consegui reorganizar minha caixa de e-mails agora. Desculpe mesmo não ter conseguido ajudar. Abraço, Fernando Russo. Tá certo. Né? O cara tá ocupado, gente. Foi. Não manda e-mails, aí você tá. Não, mas ele tentou ajudar, acabou deixando o cara na mão. Isso que é foda, né? Por isso que eu não ajudo ninguém. Eu já decepciono de cara. Eu não crio a esperança. Esse cara é um cara muito bondoso. Ele é bondoso. Acredita ainda na humildade. Ah, Daniel. Valeu, Daniel. Uma série boa da Marvel, chama Demolidor. Exato, isso. Sim. Polêmica já de cara, isso? Não, essa série é boa. Será que é isso? Todo mundo gostou do Demolidor, certo? Joinha? Sim, gostamos. Na verdade, eu quero aproveitar e perguntar se todo mundo viu todas as séries aqui, porque eu não vi Luke Cage, por exemplo. Eu vi todas, sim. Então tchau, gente, desculpa, tchau, obrigado. Vou embora. Vai lanchar. Tá sobrando foda. Eu não vi no Luke Cage nem o Iron Fist. Eu vi. Eu não vi o Iron Fist também. Não, então. Mas isso eu nem considero um erro, assim. Não, mas vamos discutir, porque a gente tem a visão de quem não viu. É melhor, né? É a melhor visão do Demolidor, inclusive. Eu entendo o seguinte, eu vejo até, no caso do Demolidor vi inteira, Luke Cage eu vi quase ali pro final, o último terço eu não assisti, porque eu achei muito chata. O Punho de Ferro eu parei no terceiro episódio, que eu achei insuportável. A Jessica Jones eu assisti ali também até a metade, gostei dela, gostei do vilão, mas achei a série mega chata. A série é mais lenta. Jessica Jones, porque assim... O que eu acho? Que a gente começou vendo Demolidor, que foi excelente, né? Sim. Primeira temporada de Demolidor. Boa, né? Algumas pessoas não gostaram. O nosso amigo Sr. Z não gostou porque mexeu com o Stick. Ele é purista, né? Não tem como. É uma série muito boa, de ação, de herói. Bem legal. Quando o Matt Murdock deu o primeiro soco no Stick, ele falou: parei de ver esta merda. Stick jamais permitiria que Matt Murdock lhe desse uma bordoada. Pô, um soco, brother. Não deixa, ele não deixou, ele não perdoa nem o soco. Aí depois veio a sequência, o Jessica Jones, esse eu assisti. Eu achei realmente uma série lenta. Calma. Ah, eu achei a série lenta. Eu acho que isso é um problema de várias séries da Netflix, não só de heróis, como outras. Já sei que você vai falar, eu já concordo com você. Muito longa. Walter Mercado. Eles ficam demais as séries. Não sei por quê. Talvez ganhar mais dinheiro na produção, eu não sei como é. Fazem as séries muito longas que poderiam ser metade. Acho que tem um direcionamento mesmo de ter 13 episódios e os caras têm que se virar pra fazer roteiro ali. Por exemplo, Jessica Jones podia ter 8 episódios que nem o Defenders. Podia. Não, com certeza. Agora, o Jessica Jones, quando eu vi, eu achei o vilão foda. O vilão é foda. Né? Foda, muito aliás, bom. Aliás, é o vilão do Demolidor, né? O Purple Man. Isso, Purple Man. A personagem dela, interessante, mas depois que eu conversei com algumas mulheres, meninas, pessoas do sexo feminino, sobre a série, eu tive uma outra visão que eu não tinha tido até então, que é essa parte do cara abusador, sim, né? Que as mulheres vítimas dele eram vítimas porque estavam... Não eram vítimas só de controle mental. Era um ele abuso. Abusava delas, né, cara? Exatamente. Assédio e tudo, estupro, né? Estupro, estupro. Ela fala com todas as palavras. Ali, né? Então... Ela fala com todas as palavras. Você me estuprou. É, exato. Então, né? que é algo que eu não tinha percebido enquanto telespectador homem. Metáfora. É, e aí quando eu remontei a série na minha cabeça com esta visão, ela ganhou um valor maior, porque aí vários elementos narrativos que fazem a série ser lenta passaram a fazer mais sentido pela depressão da personagem e tal, e ela ganhou valor. Mas eu acho ainda que é longa. É longa. O problema não é o ritmo, mas é o tamanho. Ela é longa, ela é lenta, ela poderia, eu não digo nem 8, mas 10 episódios eu acho que já teria sido, ela teve 13, não foi? 13, exatamente. 13. Acho que 10 episódios ela teria funcionado, e essa coisa da questão do abuso, foi, eu acho que o maior problema que teve, você teve a série Demolidor foda, teve a série da Jessica Jones e do Luke Cage, que ela tem exatamente essa pegada, você tem a Jessica Jones com a pegada do abuso, o Luke Cage trata de uma forma diferente o racismo, e aí você vê a do Punho de Ferro, e aí a do Punho de Ferro é uma merda. Ele é um merda. Ele é um merda. É um branco oprimido, né, realmente. É o problema do branco oprimido ali. Então. O branco rico oprimido. Cara, tipo, nos dias de hoje isso não funciona. Vou falar uma parada. Eu, primeiramente, eu quero dizer que eu vou falar uma parada que o Azaghal vai começar a ter umas convulsões aí, mas vamos lá. Cara, porque, porque às vezes eu coloco uns factoides na internet e o Azaghal fica meio bolado comigo. Tipo, quando eu boto uma foto assim que eu tô, que eu peguei um DVD na videolocadora e eu coloco lá, vou assistir hoje em dia. O Azaghal vai lá no Facebook e fica loucaço. Nossa. Nem o Facebook tem mais. É, o que acontece é o seguinte, que eu acho que vocês têm razão que a série é muito longa. A Jessica Jones foi a série que eu mais gostei de todas, até mais do que o Demolidor. Eu vou falar com que... não! É, eu sei que vocês... Deixa eu sei que vocês iriam convulsionar, mas deixa eu explicar por quê. Eduardo, você gostou de Wolverine, cara? Você acha que tá me abalando? Try harder, motherfucker! Como eu falei, eu sei que vocês entrariam em convulsões. Quando eles acabarem, eu continuo. Podem tá causando. Fala do Punho de Ferro. Fala do Punho de Ferro. Então, o que eu acho é o seguinte, da Jessica Jones. O que eu achei bacana, que a gente tem, assim, o que eu acho que é um pouco da missão da fantasia, da ficção científica, fantasia de modo geral e tal, é pegar um determinado assunto, tirar do contexto, né? E quando você tira do contexto, você pode falar sobre aquele assunto sem apontar dedos. Como, dá um exemplo bem bobo, né? Como o George Lucas fez com Star Wars, ele não usou o nome Deus, ele usou o nome A Força. E o que aconteceu? Que todos se identificaram, né? Porque se ele falasse Deus, Alá, ou coisa assim, tipo, um Deus específico não ia. Então, quando você tem aquela situação no meio da Jessica Jones, que o Killgrave, né, prende ela e tal, e fala só, se você ficar comigo, eu vou ser um bom cara, eu vou fazer coisas boas. É quase como se fosse uma relação abusiva, por exemplo, que a mulher, ela fica com o cara pelo bem dos filhos. Aquilo tem uma finalidade boa, mas ela não pode aceitar aquilo, né? Afinal de contas, ela tá sendo oprimida. Então, ela não colocou naquele contexto exatamente real, mas a metáfora você faz direto. Então, quando você tira do contexto e dá essas mensagens, funciona muito mais. Então, eu acho que nesse ponto, Jessica Jones funcionou bem e criou essa função, entre aspas, da fantasia, que é tirar do contexto e assim todos podem entender. Não só uma mulher oprimida vai entender aquilo, mas um homem que é oprimido pelo seu chefe no trabalho ou qualquer situação assim, pode usar aquilo. Então, eu acho que isso foi o grande coisa de Jessica Jones e foi o que eu mais gostei, embora saiba que vocês iriam convulsionar. Nem tanto. Não, nesse ponto não. Acho que a gente concorda. Mas olha só. Se viesse aqui elogiar Punho de Ferro, aí você é foda. Agora, concordo com a Azaghal sobre essas séries longas. Inclusive, no caso do Luke Cage, eu achei que isso é bem claro no episódio 8, né? São 3 episódios. No oitavo, você vê que a série vai indo bem. Chega no oitavo, dali pra frente, os caras se perdem completamente. O vilão principal É muito doido, cara. Parece que os caras tiraram no meio, cara. Colocaram o outro no lugar. Eu prefiro a Boca de Algodão do que o Bill. Muito melhor. Luke Cage, o ator, é uma porta. Aquele cara é horrível, tem zero de carisma. Não sustenta a série. Mas a ideia do Luke Cage é isso, é ele ser uma porta. Não é. O Luke Cage é um cara carismático. O ator não precisa. O ator, pra fazer um papel de uma porta, ele tem que ser bom. Mas é. The only thing keeping Manhattan from crumbling to a pile of dust. Eu fui leitor de Jessica Jones 15 anos atrás. Foi publicado no Brasil entre 2001 e 2002 num selo chamado Marvel Max. Eram histórias adultas da Marvel. Tinha histórias do Justiceiro mais adultas também. Era bem foda. Isso também é importante. Antes de você continuar, só é importante falar também quem é que leu aqui, quem não leu. Eu já vou deixar bem claro que eu não li. E óbvio que a visão de quem leu é muito diferente daquela visão do cara que chega sem ter. Né? No meu caso, já vou falar logo. Eu nunca li nada de Jessica Jones. Nem de Demolidor. Então, eu tive que ajustar muito a minha expectativa, porque a revista chamava Alias, que é o nome da agência dela. Da agência de investigação, né? Então, não aquela série aguada tosca do J.J. Abrams. Caraca, essa aí. Felicity dos espiões. É. O foda, o que eu achei foda na época de Jessica Jones, que era um quadrinho muito underground, aliás, do Alias, né, com ela, era que era o lado B do universo Marvel. Por exemplo, a melhor amiga dela, que na série é a Trish, do Trish Talk, o programa de rádio e tal, discussão, a melhor amiga dela nos quadrinhos é a Carol Danvers, que é a Miss Marvel, Capitã Marvel, entendeu? Então, ela já tem uma ligação com os grandes super-heróis da Marvel. No primeiro arco de história, ela vai fazer uma investigação, filmar escondida pela janela e tal, e ela descobre, sem querer, a identidade do Capitão América. Ele tirando a máscara. Na época ninguém sabia que era o Steve Rogers. O público não sabia, né? Então ela passa a ter uma parada poderosíssima, uma fita gravada com a identidade do Capitão América. Então a todo tempo, desde o início, você vê uma relação dela com o universo Marvel. Obviamente o Matt Murdock foi advogado dela, só que logo no primeiro arco ela tem uma relação de amizade colorida com o Luke Cage, realmente. Isso é maneiro, né? Depois, mais tarde nos quadrinhos, ela casa e tem um filho com o Luke Cage. Mas era muito maneiro que você via muito do lado B do universo Marvel. Ela tentou ser uma super-heroína uniformizada. Ela tem uma foto dela voando, que ela voava. Ela tem uma foto dela voando. Ela tem uma foto dela com os Vingadores. Ela conheceu os Vingadores, entendeu? Só que é muito maneiro porque ela tem exatamente essa atitude que a gente viu na série. Tipo, a atitude foda-se o mundo, entendeu? O maneiro é que no passado dela, ela tentou se adequar. Como ela tinha superpoderes, ela tentou se adequar ao mundo dos super-heróis e achou aquilo tudo uma merda, sabe? Pau no cu desses super-heróis, sabe? É engraçado que na série eles tentam mostrar isso de alguma forma, mas muito en passant. Muito en passant. Ela só fica com aquela cara de bunda. Exatamente. Porque não existia... A série, ela tem esse problema de não existir essa relação prévia dela, né? Eles mencionam até os eventos que aconteceram em Vingadores, da invasão dos alienígenas. Falam, né? Às vezes mencionam o Hulk, Capitão América, essas coisas. Não pode chamar, né? O Verdão, né? Mas ela é muito mais distante do universo Marvel do que nos quadrinhos. Ela era bem inserida no lado B dos super-heróis, né? Era bem maneiro isso. É que não tem tanto super-herói no mundo da Marvel cinemático / série como tem nos quadrinhos, né? Não é aquela coisa abundante também. Também acho que eles têm que ser um pouco mais... E se você pegar a mitologia que eles criaram agora, não faria sentido ela conhecer essa galera toda. Na história que existe, talvez ela pudesse conhecer o Homem-Formiga de repente, entendeu? Exatamente. Eu acho que é o seguinte, o único erro que eu acho que eles implementaram na série, porque Dave, é uma coisa que eu até havia comentado isso antes, né? Eles estão tentando trazer esse universo da Marvel para um realismo da coisa. Eles não tratam heróis como os heróis são vistos nos quadrinhos. A Jessica Jones, ela tentou ser uma heroína e achou uma merda. Ela chegou a ter um uniforme, ela era conhecida como uma joia, uma coisa, não lembro agora o nome que ela usava como heroína. Uhum. Ela tinha um uniforme branco, que até chega a mostrar num episódio da primeira temporada, que ela olha a roupa, e era o uniforme que ela usava nos quadrinhos. E ela acabou se tornando... Na série, parece uniforme? Vocês viram isso? Uma roupa branca com um cinturão, que é exatamente a roupa que ela foi criada pra usar. Ela não veste o uniforme, eu acho. Mas aparece o quê? No armário dela, alguma coisa assim? A irmã dela puxa. Caraca, eu não lembro de ter visto isso, juro. A irmã dela nos quadrinhos também é uma super-heroína, entendeu? É tipo uma mulher gato, sabe? É uma combatente que veste uma roupa de felina. Então, o seriado tenta tenta trazer as coisas pro lado mais humano possível, mais real possível, e ignora todo o fato de que existem pessoas de uniforme combatendo o crime. Uhum. Então o Jessica Jones tenta... Eles têm feito isso direto com o universo Marvel. Eles têm adaptado para ser uma coisa real. Então você tem tirado isso de todos os personagens que foi tirado. O único que usa o uniforme é o Demolidor. Mas o Luke... Ele começou a usar depois de duas temporadas também, né? Na segunda temporada ele começou. Na final da primeira ele usa e ele começa a usar. Isso eu achei uma construção até maneira, assim, de ter... Bem legal. Isso achei legal. Porque eles puxaram isso do Frank Miller, quando o Frank Miller desenhou Homem Sem Medo. Ele desenhou a série com o Demolidor no início de carreira, que ele só se enchia de preto. Tênis branco, que era bem básico, uns canos de ferro. Que não faz sentido nenhum, tênis branco. Aí ele não entendeu. Ele achou que era preto. Tem preto, tem. Ele usasse tênis de cores diferentes. Isso só prova que Vendedor de Sapato é um filho da puta, né? Assim, eu quero um tênis preto. Olha, esse aqui é maravilhoso. Pode levar. Olha, vai sair, tá bom. Eu odeio o uniforme do Demolidor, todas as versões. Ah, essa ficou melhor. Não, esse é bacana, tem os olhinhos pretinhos, Dave. Ter os olhos pra mim já é uma parada inacreditável. Por que tem olho? Por quê? Mas exatamente por isso, cara. Exatamente por isso. Se você bota um uniforme... Se você bota um uniforme sem olho, você acaba que entrega que o personagem de alguma forma não enxerga, ele não precisa enxergar. É. Não tem que entregar, ele... Você nem vê o cara chegar, o cara é um ninja. Ninja cego, o que aconteceu? Pum, soco na cara, cospe os dentes, acabou. O Demolidor, nos quadrinhos, ele não é um cara que ele não tem um treinamento ninja. Ele também aparece da forma não ninja dele para as pessoas que ele quer inspirar. Então ele é um cara que bate bandido, mas apesar de ser conhecido como o demônio de Hell's Chicken... Homenagem ao Fábio Abue. O cara, apesar de ser conhecido como o diabo do Hell's Kitchen, o cara, ele tenta manter uma postura de se apresentar para as pessoas para confiarem nele. Então, eu acho, eu não sei. Tem assim, que ter um olho ali se... apesar dele não se enxergar. Quando você se veste demônio, eu acho que não é isso que você tá querendo passar. Prega o quê? O satanismo, galera? Exato. Eu moro no PC Siqueira, vou respeitar ele. Daredevil em inglês não tem a tradução de demônio e diabo. É. Tradução de ousado. Então, mas eu entendo o que você quer dizer. É, mas o uniforme dele é o diabo. Ele não bota a mão na cintura e fala assim, eu sou ousado. Ele não fala nada. Ele é um demônio cego, é isso. Aí tem que ser um BD no peito, entendeu? Blind Demon. Caralho, isso que o Rex comentou é interessante realmente. O Demolidor, ele não sai declarando pra todo mundo que ele é cego. Ô, gente, eu sou cego, hein? Atenção, eu sou cego. São poucas pessoas e heróis que sabem nos quadrinhos, e a série mostra isso também, né, Rex? Que ele, o cara é cego ali e tal, não sei o quê. Porque se ele declarar, talvez os vilões comecem a pensar, pô, como é que esse cara se vira? Eu vou fazer um bagulho fazendo barulho aqui que eu vou atrapalhar ele. Mas quando ele usava tênis branco e uma camisa na cabeça, ele não tinha olhos e ninguém ficava, opa, é estranho, né? Não tem uma máscara com olhos. Não, cara, porque um pano na cabeça pode ser uma máscara que a pessoa consegue enxergar de dentro pra fora. Pode, eu também enxergava isso. Não dá pra ser. É igual o olho de baleorca. Onde é que tá aquela porra? Não dá pra ver. entendeu? Você acha que é naquele branquinho, mas não é. O seriado tem essa pegada. Olha aí, olha outro nome que o Demolidor por isso ia ter tido: o Orca. Orca Man. Então eu acho que é o seguinte: pro seriado a pegar essa coisa do mais real, eles ignoram e falam pra todo mundo. Inclusive o Luke Cage e o Punho de Ferro. O Punho de Ferro sempre teve o uniforme dos quadrinhos. O uniforme sim. E eu acho que ele vai precisar ter um uniforme. Eu acho que ele não precisa ter nada. Eu acho que pode acabar. Sério, é uma merda. Não, o que falta no Punho de Ferro é eles conseguirem como vamos contar a história do cara que é bilionário, é playboy, na televisão. Como a gente vai contar a história do Batman merda? O Punho de Ferro é o Batman merda, cara. Eles trouxeram o personagem de uma forma muito confusa, porque desde a primeira temporada você não sabe o que ele quer. Você não sabe se ele quer retomar a empresa, você não sabe se ele quer abandonar tudo e se dedicar a Kanlan. Você não sabe se ele quer se dedicar a ser o Punho de Ferro e anunciar isso aos quatro ventos. Você nem os roteiristas sabem disso, nem o personagem sabe disso, nem as pessoas que assistiram a série sabem disso. Tem outros problemas, não, além desses todos aí, tem outros problemas, que é o cara não convence. Ele não convence como milionário. Não consegue ser o Punho de Ferro. Exato, ele não convence. A história dele não convence de milionário que foi criado pelos monges. E ele não convence nas cenas de luta, cara. Não convence. Quando anunciaram, eu falo logo aqui, ó. Acho que todo mundo sente. Quando anunciaram Punho de Ferro, vem aí, eu falei, meu irmão, Kung Fu de branco. Exato. Dos anos 90. Na cara, o cara vai lutar mais que todo todos os caras da Marvel. Eu acho que isso aconteceu por um erro da Netflix. A Netflix já tava, desde que começou essa a coisa dos Defensores e que ia ter uma série do Punho de Ferro, eles não sabiam como fazer isso. Eles estavam batendo cabeça pra definir como ia ser feita essa série. Tanto que eles começaram a produção dela muito tarde. Contratam um filho da puta que sabe lutar. Exato. Só isso. E o cara não precisa ser ocidental, caucasiano. Podia ser um oriental. Acho que funcionaria igual. Você tem um milionário oriental. As pessoas não são... não tem só gente milionária em Nova York. Vamos mudar a etnia da Elektra, que é grega nos quadrinhos. Bota um russo. Não, olha só. Para tudo. Imortal Iron Fist. Ia ser foda. Se fosse o russo, ia ser foda demais. A etnia da Elektra muda de criança pra adulta. I am the immortal Iron Fist. Please, believe me. Não, mas assim, a parada do Iron Fist é essa mesmo. Tinha que ser um cara que lutasse pra caralho, maluco. Tinha que ser um cara que arregaçasse. Pois é, exato. Tinha que lutar 10 vezes mais que o Matt Murdock. Dez vezes mais. Cara, uma coisa que eu acho que ele... Assim, a série prometeu no primeiro episódio do Punho de Ferro, quando ele dá aquele salto em cima do carro, que você vê que é tipo salto de cabo, que quando eu vi aquilo, eu falei assim, porra, vamos fazer uma pegada Tigre e o Dragão. Vamos pegar aquele luta Kung Fu anos 70, que trouxeram de novo os anos 90, os caras vão fazer isso no seriado. Wirefu. Mas não faria sentido, né, no universo, né, que eles estão criando. Eles poderiam ter aproveitado a galera que saiu do Marco Polo pra fazer o Punho de Ferro, né, cara? Porque a galera do Marco Polo é a mesma galera do Tigre e Dragão também. Pois é. Tava na Netflix. Mas olha só, vamos lembrar de uma coisa. O Luke Cage nasceu como esse herói negro do Blaxploitation, de criar aquela figura do herói de aluguel e tal, que vem do Harlem, caralho. Já o Iron Fist foi diretamente influência do sucesso do Bruce Lee no Ocidente. Foi do David Carradine. Foi do caso do David Carradine, na verdade. O personagem é baseado no David Carradine. E o David Carradine, por causa de... Foi por quê mesmo? O Kung Fu, mas o... O Bruce Lee é que criou essa parada. O Kung Fu fazia sucesso na China. Os caras pegaram a ideia do Kung Fu e trouxeram pra América. Tanto que o Bruce Lee ia fazer o seriado e aí trocaram o Bruce Lee e botaram o David Carradine. O seriado estreou na América, puxando isso da China. A inspiração da galera do Punho de Ferro veio do seriado Kung Fu com o David Carradine. Que era Bruce Lee, é um ocidental no Oriente. É o mesmo conceito. Que viu assim, meu Deus, Kung Fu com David Carradine. Que magia do Oriente é essa? Eu preciso fazer... Você acha que os caras nunca viram Bruce Lee? Não, viram Bruce Lee, mas a história do personagem é exatamente isso. É um cara ocidental no Oriente. Que era o conceito do seriado do Kung Fu. Então eles fizeram a mesma coisa com o Punho de Ferro. Não, é legal. Eu acho bonito isso. Mas caralho, essa história não convence mais hoje. Pois é, não. Essa história já cansou, cara. Como o cara conseguiu viver tantos anos numa aldeia de monges e ter gel todos esses anos? Gel não. Luzes no cabelo e morando num lugar chamado Canlan. Todo mundo que sai de Canlan, ninguém que sai de Canlan é oriental. Todo mundo que mostrou que veio de lá é americano, é mexicano. Todo mundo que mostrou que veio de Canlan. Parece que Canlan. Eu acho que vocês não entenderam a série do Punho de Ferro. Eu vou explicar pra vocês agora aqui. Que é o seguinte. Agora eu tô com medo. Olha só, o cara montou um jogo de RPG, e aí, não, vou começar de nível 3. Aí o jogador fala só, fazer um monk. Cara, mas ele vai ser cara que ele, poxa, ele tá em Nova York, mas ele defendia os portões lá da cidade sagrada e tal. O mestre acaba deixando. O cara acaba deixando, pô, a história do cara tá deixando. Aí o cara coloca o personagem de terceiro nível, de segundo nível e tal, só tem um ki por dia pra enfrentar os caras como se fosse. Então tu vê claramente que aquilo foi um background do cara, o mestre deixou, porque falou, porra, essa história do cara tá maneiro, não vou podar o cara, vou dar um jeito. Mas o personagem é de nível baixo. Cara, é muito claro isso, cara. Exatamente, ele já era pra ser o cara foda. Se você for passar pra RPG, é um personagem de terceiro nível, quarto nível, segundo nível, e um cara que é um defensor de Kulung, tinha que ser 15º. The only thing keeping Manhattan from crumbling to a pile of dust is the four of you. Olha só, eu só quero falar o seguinte. Tinha uma série de filmes, não era um seriado. Era uma série de filmes, foram todos que você pode considerar um seriado, que chamava American Ninja. Ah, sim. Kung Fu de Homem Branco. E era excelente, muito melhor do que essa série, não cara. Não era melhor, né, cara? Era melhor. Uma era merda. Do que o Luke Cage. Tu viu recente essa porra? Do que Punho de Ferro, era melhor, cara. Cara, olha só, Bud Spencer e Terence Hill era melhor que Punho de Ferro. Ele é zoado, porra. Pô, o Punho de Ferro também é. Não, como assim é zoado? Cara, você não acredita naquele cara. Não, e o mais legal do Punho de Ferro que eu gostei foram os personagens secundários, cara. Eu gostei muito daquele cara que é o primo dele, quer dizer, que é o filho do sócio. É, ele é legal, concorda. Ele é legal. Que vende muito mais do que o Punho de Ferro na série. Você torce muito mais pra ele no final. A história da garota é bacana. Como é que pode o seriado prender pelos outros personagens que conseguem segurar a série e o principal com o cabelinho de luzes não segura, entendeu? E a camisa aberta. Mas você sabe por que não segura? É porque a história dele não tem exatamente um objetivo. É o que tu falou no começo, cara. Ele tá seguindo um caminho, eu vou ajudar. Não, eu sou o protetor de comum. Não, eu sou o Danny Rand, dono da empresa bilionária. Não, eu não sou isso. Eu não posso fazer essas coisas porque essas coisas são erradas. Eu sou o cara que tem que impedir o tentáculo de fazer as paradas. Eu não sou forte o suficiente. Eu tenho que ser o cara que vai ajudar a salvar o dojo da garota. Concordo. Ele não é nada na série. Isso é importante falar também, que a gente tá colocando tudo muito na conta do autor e talvez não seja só isso também. Não, Vocês não estão levando em consideração a própria direção. Sim. Porque às vezes a direção dirige, né, obviamente, o próprio ator. Então, às vezes, o diretor pode ter recebido, o ator pode ter recebido uma orientação, olha só, faça alguma coisa mais caricatural, faça desse jeito e tal. Pode ser isso também. Pode ser que ele seja mal ator, pode ser que não. A gente também tem que tomar cuidado pra... Eu acho que o maior problema tá no roteiro. O roteiro é perdido. Eu poderia até concordar com o que você tá falando. Se não fosse a série do Defensores, onde ele é uma merda igual. Eu não vi a série do Punho de Ferro, mas é outro diretor. Cada episódio tem um diretor diferente. Pode ter sido um diretor diferente, mas a orientação, ele se começou daquele jeito num negócio, vai ser do mesmo do outro, entendeu? Mas sabe qual é o problema, Eduardo? Se o negócio tá ruim, você vai manter ruim. Ah, ali tinha que manter. Ia fazer o quê? Mudar o ator? Já tava na cagada, né? Não tinha mais jeito. Eu acho que eles melhoraram na parte da luta. Isso com certeza melhoraram. Defensores. Falando dos Defensores, a luta melhorou. Eu não vi Punho de Ferro, só vi Defensores. Se melhorou no Defensores. Melhorou, cara. Era ridículo. Caralho, que terror que é o Punho de Ferro. A questão que eu acho não é só a luta, porque é o seguinte, todo mundo teve uma crítica muito negativa com o Punho de Ferro. Todo mundo falou, caraca, o ator não vendeu, o roteiro é ruim, o seriado se prende pelos outros personagens. Todo mundo falou tudo que podia. Todo mundo falou assim, o que se esperar da segunda temporada? Foi muito questionado isso. Aí os caras fazem Defensores, os caras têm a chance de tentar corrigir isso, entendeu? Mostrar um cara mais focado. Cara, o cara foi treinado por monges durante 10 anos numa cidade. O cara tinha que ser um poço de plenitude. Exatamente. O cara tinha que ser um poço de sabedoria. É, ele é mó esquentadinho. O cara tinha que ser o primeiro a ter essa atitude mais... E nos quadrinhos, cara, eu lia os quadrinhos do Punho de Ferro. Eu gostava, entendeu? Eu sempre gostei de personagens que tinham uma pegada mais humana. O mestre do Kung Fu, o Punho de Ferro e tudo mais. Ele com o Luke Cage era o estourado da história, sabe? O Luke Cage era o nervoso a fazer tudo no tapa primeiro. E ele sempre foi o centrado. Ele sempre direcionava, inclusive, o Luke Cage a não tomar as atitudes impossíveis. E no seriado é totalmente diferente. O Luke Cage é o cara tranquilo. Punho de Ferro é o cara nervosinho que ia bater em todo mundo porque eu sou o cara de clã, eu sou o cara... Não, porque eu sou o imortal Punho de Ferro. Punho de Ferro. E aí, no final da esconagem, que era pra ser o cara mais tranquilo, o personagem que era ser o cara mais, sabe, responsável com o poder que ele tem, inclusive, com a arma que ele tem na mão, que é o que ele defende tanto, que ele explora tanto, que ele fala tanto, o cara é o cara mais nervosinho de resolver querer tudo no tapa, bater em todo mundo. Eu notei isso. Então, tipo, os caras tiveram tanta chance de melhorar o personagem na temporada, ok, a gente errou. Beleza, vamos fazer certo agora. Não é defendendo, não, mas também tem uma outra visão aí que você pode entender o cara como... Eu não li os quadrinhos, então eu concordo contigo. Mas também pode entender ele, você vê ele, é uma criança de 12 anos, quer dizer, ele tá a mesma pessoa que ele era quando ele, enfim, quando desapareceu, né, sei lá. Pode entender dessa forma. O nome disso não é Kunlan, o nome disso é Shangri-La. Ele não tava em Shangri-La onde as pessoas não envelhecem. Ele foi treinado durante 10 anos com monges tibetanos apanhando todo ele foi treinado dia pra ser uma arma de combate, uma defesa da cidade. O cara era pra ser poço de plenitude e combate de mas desarmado. Ele tá não falando, o que é mostrado na série, vamos pegar, esquece um pouco os quadrinhos. O que é mostrado na série, exatamente, tomando porrada dos monges pra aprender a lutar. Em nenhum momento é mostrado na série nenhuma educação espiritual pra ele. Pra ele não, ser... Porra, tá implícito, né, cara? Porra, pelo amor de Deus, né, cara? Tem que levar em conta o que a série tá te mostrando. Não, mas peraí, não, o que tá cara, implícito também, tá, pelo amor de Deus. Então o moleque foi treinado por um grupo de UFC, né? É, foi treinado pra dar porrada, ser burro. E em cima disso, Rex, e em cima disso, super concordo com o Rex também. Eu achei também um mega desperdício. É até um trope, é até um arquétipo. O peixe fora d'água, que eles começam a introduzir o personagem na série do Punho de Ferro, quando ele chega lá com a roupinha branca, descalço, super inocente. O cara vivia comendo arroz, meu irmão, na montanha que se move e tal. Esse que eu tava falando. Né, ele entra no prédio, aquela coisa toda inocente. Será que ele é? Você não é o cara de verdade? Bota no hospício e tal. Se eles tivessem mantido essa plenitude, essa inocência do cara, e ele nessa coisa quase que realmente de monge, assim, clássico peixe fora d'água, como eu falei, o personagem tornaria, ao meu ver, mais cativante. Ele é o bobo, mas é o bobo que diz frases profundas, é o cara que encontra na simplicidade, fala aquela coisa sábia ali, que tá todo mundo puto, o cara encontra o caminho da retidão, do punho realmente de ferro, do Kung Fu, e aí ele realmente se resume a um esquentadinho, é um desperdício. É, eu concordo. É uma coisa que a série muito, isso eu acho que se ninguém discorda, foi no orçamento. Eu acho que a série, porra, ela perdeu muito. Ela é uma série que deveria até ter tido um orçamento. Poderia ter um orçamento maior pra mostrar, por exemplo. Mais baixo das quatro. Tinha que ser nada. Acabar com o orçamento dessa série. Passa pro do Punisher. Bota toda essa grana no Punisher. E que é um outro exemplo de que de Kunlun é, na série é diferente da Kunlun dos quadrinhos, é diferente dessa do treinamento monstro. Todo mundo que sai de Kunlun quer dar porrada, quer brigar. Não, é todo mundo que sai de Kunlun vira vilão. O cara perde o visto, aí vem pra América e se torna vilão, né? O seu treinamento é levar porrada o dia inteiro, pô. Fique normal. Exatamente. Caralho, Kunlun é o grande Cobra Kai, né, cara? É, Cobra Kai. Mas se você parar pra pensar, eles são os torturadores do mundo. Exato. Porque o defensor da parada não é um cara local. É a galera estrangeira que eles pegam pra torturar. Exatamente. Cara, o Punho de Ferro, nos quadrinhos, ele falhou no treinamento dele. Se eu não me lembro, não faz sentido. Se eu não me lembro. Se eu me lembro bem. Na série também, né? O que eu me lembro nos quadrinhos é que, assim, a tradição do Punho de Ferro é que você tinha que ter um dragão tatuado no peito. Parte da você que tem um grande desafio. Ia fazer uma tatuagem de um dragão, um grande desafio? Diferente do seriado, quando você. O processo de. Pra você absorver o poder do dragão, você tinha que segurar uma estrutura no peito. Em brasa, que desenhava a tatuagem como se fosse uma queimadura. E ele não resistiu até o final. Então a tatuagem dele era incompleta, na verdade. Ele havia falhado em conseguir. Eu me lembro um pouco dessa história. Ele havia falhado. Inclusive, um dos motivos que ele saiu de Kunlun foi por isso. Porque ele não tinha terminado. Busca do tatuador final. ele não tinha concluído o treinamento. Então, tipo assim. Tanto que ele aprende depois a desenvolver a técnica, mas. Essa parada dele ficar o tempo inteiro seriado com a camisa aberta pra mostrar aquela porra dessa cara. Caralho, que mas parada é detestável. É porque o Iron Fist, ele tem o peitoral hoje. Se eu fosse o vilão, eu ia dar-lhe um beliscão no mamilo. Mas eu ia fazer o cara chorar, meu irmão. A gente tá falando de punho de ferro. Tá aí, me lembrou uma coisa que, já falando de defensores, se tem uma coisa que o cinema norte-americano ainda não acertou, foi nos punhos decepados das pessoas. Caraca. Crescem 10 centímetros quando você perde a luz. É muito estranho, né? Sim, que veio com o braço de macaco. Porra, eu venho com o braço dobrado. Dobrado, como maior do que se ele tivesse a mão. Caraca, cara. Deixa uma dúvida. Por que as pessoas precisam cortar a mão inteira? Se eles cortassem o dedão, ele tirava o gema. Cortar a mão toda. Porque na hora, né, ele foi dramático ali, realmente. Podia ter cortado só um polegar opositor. Não, cara. Ele poderia ter só cortado o dedão, cara. O que ia fazer... O que é uma merda você cortar o... Era melhor o mindinho, né? Se ele fosse pra pensar... Corta o mindinho, porra. Mas ficou o cotoco, meu amigo. Ficou um cotonete. Dá uma faca na mão do cego pra ver o que acontece. É isso aí, ó. Nada me tira da cabeça que eu acho que eles tinham, de repente, a ideia de fazer o David Carradine como esse cara, porque ele parece pra caralho com ele, né? Se tu vê bem, esse é o David Carradine genérico. Se ele fosse vivo, poderia seria contratado. Né? Pra fazer o stick? O cara preferiu se masturbar se enforcando no armário. O cara preferiu dar uma... Quem nunca, né? Outra coisa que é muito popular nas séries da Marvel, agora no Defenders, então, é um atrás do outro, é o pulinho na parede seguido de um chute. É. Esse parece funcionar. Ou soco. O punho de ferro, né? É a sensação de Hollywood. O Luke Cage. ele enfrenta uma aventura no Harlem. Yeah, motherfucker! É porque acontece tudo em Nova York, o mundo deles é Nova York. Uma aventura no Harlem. Acho que faltou a opção de botar um negão de respeito, cara. Poderia ter sido o Michael J. White, cara. É, boa. Os caras mais... Mas, de novo, pessoas mais carismáticas. É, porque o Michael J. White, quando ele fez o Black Dynamite, ele ia ser perfeito pra fazer. You like my kung fu? O problema do casting do Cage é justamente esse, né? Eles precisam de um cara preto imenso, exato, né? É. Então não é só um cara preto, né? É um cara preto imenso. Tinha que ser um pretão. Isso. E que fosse ator. Um black motherfucker, meu irmão, como é o Terry Crews. É, mas você imagina o Terry Crews e Luke Cage, que maluquinho que ia ser. Cara, não consigo visualizar o Terry Crews. Porque olha só, a gente tá fazendo essa coisa que essa parada que o Rex comentou sobre o duo do Punho de Ferro e o Luke Cage era muito interessante os quadrinhos, porque o Luke Cage, dentro da representação do personagem negro subjugado pela sociedade branca, o caralho, não sei o que, ele tinha essa raiva da sociedade dentro do cara, ele era o esquentado pra representar isso, e ele tinha sempre essa questão, meu irmão, os caras ficam aí fazendo tudo pra sociedade, botando essa porra desse uniforme, eu fazia porra nenhuma, vou ficar aqui no Harley, porque é um homem branco, entendeu, tudo filha da puta, ele tinha essa coisa da mensagem, da raiva dentro do cara. Não, e aqui é o cara isso. É um monge, o cara é um poço de tranquilidade. O que esqueceram de colocar aqui, o Cage, ele era um herói de aluguel. Então, é isso que eu ia perguntar, em algum momento ele é o Hero for Hire? Isso. O cara tipo um cobrador de dívidas, sabe? E o Punho de Ferro também. Era o cara que fechava o contrato praticamente, sabe? Então, mas em algum momento ele é um Hero for Hire? Ele é o contratado pra ser um herói? Nenhuma vez ele é apresentado como Hero for Hire na seriado. Tem até uma cena lá que ele defende o restaurante de uns orientais lá e os caras tentam pagar pra ele e ele não recebe, né? Tem uma cena dele. Ele não aceita. Seria uma coisa perfeita, inclusive, de se mostrar ele cobrando pra defender a galera. Era o que ele fazia. Poderia começar ali, né? Mas se o cara é milionário, pra que ele vai cobrar? Não, o Luke Cage. Luke Cage era pobre, Luke prisioneiro. Exatamente. Mas aí que tá, a diferença das apresentações dos personagens. Eles não são nem o Luke Cage, nem o Punho de Ferro, eles não são os mesmos personagens dos quadrinhos. Eles... É por isso que tá essa merda aí. Eles transformaram eles em outras coisas. É isso, mas é a verdade. Eles transformaram eles em outras coisas. O Luke Cage era o Hero for Hire, ele é Hero for Harlem. Ele era o herói do Harlem. Exatamente. Ele é o cara que tá ali pra salvar o Harlem. As pessoas querem que ele seja o herói. E a questão dele não é cobrar isso, é não querer ser esse herói. Ah, mas isso é velho, né? Todo herói aposenta o uniforme. Mas é aquela coisa que ele lero antigo, de querer fazer o herói por não ser herói. Eu não quero ser herói. Não, o cara tem que ser herói, ele tem que ser herói sim, e cobrar pra isso, principalmente, que era o caso dele. É. Eu não sei se isso que fez a série ser chata ou não, talvez não seja esse detalhe. Mas se você parar pra pensar, é um ponto que seria bem interessante, que não foi o foco deles, né? O herói é Cage é completamente diferente. É um cara honrado, sóbrio, que tenta se manter na dele. Seria uma série muito interessante que se focasse nisso. Num cara que é mais esquentado, putão, sabe? É, putão ele é, né? No seriado mostra ele que ele tem essa coisa da pegar mulher toda hora. Mas eu digo, no sentido... Não no sentido de ser um putão, no sentido Rex. Putão. Não, mas isso aí... Putão no sentido enfesado. Eu achei isso caidaço. Na série, meu irmão, as mulheres é que vão caindo em cima do Luke Cage, ele vai... Já que eu tô aqui, vambora. É. Porra, ele não vai lá. Ele não é encantador. A série do Luke Cage, ela não é fraca. O vilão eu gostei. Não. O Cottonmouth é bom. O Cottonmouth é um bom vilão. A série tem uma queda. Exatamente. No meio da série, o Cottonmouth morre. É mal dirigido. Os atores são péssimos. Tem um espaço entre os diálogos horroroso. Nossa senhora. Feel that, motherfucker. Eu acho que sabe o que é o problema, cara? Se o seriado dos Defensores, em geral, eles fizessem uma pegada como eles fizeram, eu acho que eles acertaram muito no Jessica Jones nisso, tá? A Jessica Jones tem uma pegada no ar. Nos quadrinhos também tinha uma pegada de detetive. Tinha uma paradela bebê. Entendeu? Eles foram a fundo nisso. Ah, peraí. A fundo, não. Eles exploraram um pouco, mas não foram a fundo. Não. A fundo, não. Que ela é detetive de Google, caralho. Ué, mas é que todo detetive começa assim. Quer dizer que eles foram mais a fundo com ela na origem do personagem. Ela era uma detetive PI, sabe? Private Investigator. Ela seguia casal, ela acabava descobrindo a identidade da galera. Nos quadrinhos, ela era amiga da Carol Dan, sabe? Elas ficavam falando de coisas que elas vinham falando, caraca, fulano tá traindo a fulana. Ela sabia desse buchicho que existia no mundo dos heróis. Você tá falando que se o Luke Cage fosse mais Black Exploitation, seria melhor. Mais Black Dynamite mesmo, exagerado. Se o seriado tivesse a pegada do se eles fizessem originalmente seguissem um plano, o Punho de Ferro, numa coisa Kung Fu, White Fu, sabe? Teria sido melhor, não, sabe? Não. No final da história, tudo é roteiro. Eu acho que pra consertar o Punho de Ferro, na minha opinião, era ter um cara oriental ali. Não podia ser. É, mas aí o cara não é oriental, não, né? Não é um cara oriental. O cara que lutasse direito, legal, né? Um cara que luta direito. Tá. É, bota um cara ali. Eu não acho que seria por é isso, não. É a história que não foi bem feita. Vem cá, ele mata um dragão mesmo, é isso? Na série? Não, no seriado mostra que ele mata um dragão. Pra, ele acerta o coração do dragão e aí... Não mostra. O seriado fala. É um dragão? Peraí. Não tem budget pra isso. É um dragão? De verdade, um dragão? É um dragão? Não é uma coisa espiritual? Um sonho? Aparece as ossadas dos dragões no Defensor. Então, eu queria chegar naquilo, mas, tipo assim, é um dragão mesmo. Sim. É um dragão Dracarys, é isso mesmo? É, dragão Dracarys. Aparece o dragão na série? Não, eu não vi essa merda dessa série. Né? É, ou é, não, ou, tipo, não mostra um dragão. Ou é tipo uma viagem, o cara cheira um chá de planta, alguma coisa, ele tem uma viagem, ele vê o dragão ali. Chá de planta? Então, cara, é o dragão que você tem no final dos Defensores. Mas você vê o dragão? Você vê? Você vê o Daenerys montado no dragão, aquilo tudo? Quando eu bebo, eu vejo cada dragão aqui enculando. Não mostra o dragão. Eles mostram ele entrando na caverna, enfrentando o dragão. Provavelmente todos os dragões são de fora. Todos os dragões são de fora. Tu tá vendo aquele dragão ali também, brother? Tá vendo aquele dragão também, brother? Tu tá vendo ali? The only thing keeping Manhattan from crumbling to a pile of dust is the four of you. Afonso, como seria a versão dublada anos 80 de Defenders? Os Defensores, versão brasileira, Herbert Richards. Quem gostou dessa série aí, sério? O Rob Liefeld adorou. Sério. Caraca, o Rob Liefeld adorou. Ele acerta, ficou... quando eu começo a simpatizar com esse filho da puta. Ele ficou maluco no Twitter. Meu Deus, Defensores! Não consigo parar de ver, é a melhor parada. Ah, não. Falou pra caralho. Eu não achei Defensores ruim, não. Eu achei divertido. Não, também não. Eu achei legalzinho. Achei longo pra caralho. A história não acontece, ela fica se repetindo, mesmo os patetas. Isso aí. Não, cara, eu achei que... Eu gostei muito do começo da série. Eu achei que a série foi bem no começo. Eu achei que o encontro deles foi legal, foi interessante. A Sigourney Weaver achei que tá bem pra caralho. Apesar de que eu acho que poderia ser o rei do crime ali, talvez, que tenha a mesma pegada, tudo. O rei do crime engole. Vanessa! Vanessa! Obrigado por doar dinheiro na minha campanha. Acho que a série caga legal, caga total depois que ele se vira. Caga legal. Que a galera se vira. Parece um chante, né? Caga legal. Compre agora. Caga legal. Mas a galera se vira contra o Punho de Ferro, cara. Porque eu acho que aquela hora assim não faz o menor sentido. Deu que se caga o roteiro total ali. Porque primeiro que não faz sentido nenhum. Os caras viram. Prenderem ele. Cara, Jessica Jones, que foi vítima de cárcere privado, vai prender um amigo contra a vontade, cara. Não é amigo isso, dela, nenhuma vez foi amigo mesmo dela. Assim, cara. Mesmo assim, cara. Não, é inimigo, né, Rex? Por que ela vai fazer isso? Não é inimigo, você... mas a série mostra que eles estão juntos pra pegar um inimigo em comum. Todo mundo ali, foi mostrado aqui no seriado. Todo mundo ali. Agora tu tá se pegando ao que o seriado mostra. Antes de vocês falarem disso, tem uma outra parada que me incomodou pra caralho no começo da série, que é as cores dos personagens nos cenários e na iluminação. Cara, assim, se fosse sutil, seria legal pra caramba, dá pra entender. Mas é uma maluquice, parece que você tá usando aqueles óculos que tem os filtros, sabe qual é? Você vai mudando, vermelho, amarelo, roxo. Porque tu entra... Caraca, fica tudo, meu irmão. Parece... Assim, seria maneiro, sei lá, se o Demolidor tivesse num puteiro com tudo vermelho, sabe qual é? E o Luke Cage tivesse uma câmera de bronzeamento. Sabe? Mas não, cara, é a cidade muda de cor. Quando a cidade vai pra Jessica Jones, a cidade fica roxa. Aí a cidade vai pro Luke Cage, fica amarela. Aí vai pro... Tipo Matrix. Caraca, eu achei... É, exatamente, mas é muito... É pior do que Matrix. Eles queriam identificar pelas cores, isso é óbvio. Mas concordo com o David se tivesse sido de uma forma sutil. Se as cores aparecessem na história, é fazendo demais, parte demais. Da história, entendeu? Letreiro vermelho... É mongol, sabe assim? Agora é Demolidor. Demolidor é o quê? Vermelho. Na verdade, demais, o Demolidor foi o que menos se importou com isso. Que não tava vendo, né? Tá que pariu. Tá nóis. Aí depois, tanto que depois isso... Eles até diminuíram. Mas no primeiro e no segundo episódio é terrível. Eu achei terrível, assim. Tava me ofendendo. Tipo, me chamando de burro. Eu que não assisti o Luke Cage e o Iron Fist, fiquei meio voando em algumas coisas. Fiquei meio voando no... Assim, essa série você tem que assistir pra... Sim, ela requer que você assista tudo. Demolidor, Jessica Jones, tudo, porque senão, se o cara assistiu nada, ele realmente vai ficar zoado, né? Aquele buraco no chão que você vê no Demolidor, e etc. E aí, falei, o Luke Cage saindo da cadeia. Imagino que ele foi preso no final da série. Da série dele, é. E aí, tipo assim, como o Iron Fist, ele é o fio condutor do tentáculo lá, né? De querer usar o Iron Fist, eu fiquei perdidaço, porque começa com um duelo da garota que é amiga dele, que eu nunca vi na vida, com um outro cara genérico e não sei, tipo assim... No esgoto. No esgoto. Então eu, assim, pra mim era, tipo assim, tô vendo a continuação de negócio que eu não vi antes, entendeu? Pra vocês que viram a série, tudo isso faz sentido como uma continuação de todas essas séries? Fez sentido ou não? Não, nem um pouco. Não. Uma coisa que eu concordo com o Eduardo que ele tava falando, que eu acho que é o seguinte, eles não são amigos, eles têm um propósito individual que leva ao mesmo fio condutor. Mais ou menos, né? É, não, cada um tem um objetivo. Por que a Jessica Jones que se entrelaçar com a história do tentáculo? Ela se entrelaçou com a história do pai que desapareceu, o cara se matou no escritório dela. Puta, muito fraco. É fraco, mas é o plot do personagem. É o plot. Na verdade, a relação dela... Todo mundo tem um plot ali, individual, que leva ao mesmo caminho, que leva a um fio condutor pra juntar a equipe. É idiota, mas, por exemplo, dos personagens que mais tem pegada com o tentáculo, nunca foi o Punho de Ferro nos quadrinhos. Sempre foi o Demolidor. Então o Demolidor é, que ter sido o fio condutor disso, entendeu? É, pra... O Demolidor a levar o tentáculo. O negócio é que as séries lá, elas construíram uma rivalidade entre Kunlun e o Tentáculo. Desde o Demolidor, eles apresentam lá o grupo que o Six trabalha, faz parte. Então eles já estavam construindo essa relação. Que o Six e o Demolidor, o Matt Morgan, foi chamado pra participar dessa guerra, só que ele não quis. A Elektra foi chamada pra participar dessa guerra. Sim, o roteiro não é bom. O roteiro tem falhas. Então, mas tem um problema na motivação dos personagens, que é assim, começo dessa série, todo mundo não querendo saber de nada. É. A Jessica Jones, a série inteira dela é assim. Ela não quer se envolver em porra nenhuma, ela não quer se meter em nada, ela só quer encher a cara e curtir a deprê dela. Essa é a parada dela, a série inteira foi assim. Ela acaba se motivando pra ajudar pessoas, indivíduos em particular, mas ela não quer o big picture, não quer salvar o mundo, nunca foi a parada dela. O Luke Cage é outro. Quero ficar na mina, quietinho aqui, quero sair da prisão, não quero chamar atenção, blá blá blá. O Demolidor é a mesma coisa, ele terminou a segunda temporada e essa terceira ele tava lá, low profile, advogado, fazendo o trabalho social pro bono. Exato. Não quero mais vestir o meu uniforme, não quero me meter mais, não quero essa confusão, entendeu? E aí, toda essa galera com esse modus operandi, essa maneira de pensar, tem que, na verdade, pensar em salvar o mundo, entre aspas, né? Uhum, uhum. E aí, eles têm falta de motivação pra entrar no quest, cara. Isso é que é difícil, é que nem jogar RPG com a gente, entendeu? Que ninguém quer salvar a princesa. Ninguém quer salvar nada, ninguém quer roubar o tesouro e ir embora. O único ali que tinha uma motivação que vai ser, que ele descobre depois, é o Demolidor, por causa da Electra. Ah, essa paixão tá pior que Ross e Rachel. É. Então, eu quero entender isso. Por que que o Tentáculo, eu sei que isso tem no quadrinhos, né, deles ressuscitarem a Electra e tal, não sei o quê. Mas na série, eles ressuscitam ela porque ela era o Burexkai. Que é a Sigourney Weaver. A Sigourney Weaver quis, é isso. Então, aí ela é o Céu Negro, a grande arma do Tentáculo, fudeu tudo e tal. E aí, nos dois primeiros capítulos, assim, Burexkai has failed. Porque ela não consegue segurar os caras. Ah, agora eles têm amigos. Né? Agora o Danny Rand tem amigos. Fudeu. O Burexkai é uma merda. Então, eu entendi qual é o poder desse Burexkai até agora. Não entendi. Por que ela é tão importante assim? Ela como elétrica, eu acho que era mais... Electra, né? Electra. Ela como Electra era mais foda do que ela como Burexkai. Sim. O que é o Burexkai na história? Se você para pra pensar, a tradição de heróis começou a surgir depois do Capitão América, que foi o primeiro super ser apresentado na Marvel, desse Marvel Cinematics. Não existiam outros heróis antes. E aí você tem a introdução de todos os outros grandes heróis e super-heróis na série. Thor, Hulk e tudo mais. O Burexkai, pelo que eles contam na série, é uma coisa que existe há muito tempo e é uma grande arma do Tentáculo. Não, não. Profecia, não é arma. Mas, cara... Eles não tinham usado antes. E a grande arma que foi um engodo do caralho, porque não funciona, tá quebrado. O Burexkai seria como se fosse um super-soro, seria um super-soldado. Seria uma mulher que não funcionou porque, tipo assim, não funciona porque... Ela também... dá uma porrada no Luke Cage. Ela dá uma porrada no Luke Cage. E pra você bater no Luke Cage, não é fácil. Então, assim, ela é uma personagem que está acima dos outros, acima de qualquer ser humano normal. Então, não me convence isso, cara. Ela, as lutas dela são fracas demais. Ela, assim, se ela ser foda desse jeito, ela tinha que matar os caras todos. É, exato. Tinha que ser... Ela foi muito Anakin Skywalker. Ela era foda porque diziam que ela era foda. É, tinha um pouco... E também uma coisa que me irritou pra caramba nessa série é o seguinte. É o poder do roteirista. Então você tem o Luke Cage, cujo poder é o homem impenetrável. Certo? Nada penetra no cara. Ele chega a dizer pro cara que uma vez ele foi atingido por um foguete no peito. Exato. Aí você fala, porra, esse é o cara. E aí, velho, a Black Sky chega com a cordinha de sapato e enforca o cara... Mas ela tem a mesma proporção de força que ele, entendeu? É um foguete, Rex! Não é força! A corda de sapato não é mágica! A corda de sapato tinha que arrebentar, cara. Vocês conhecem o princípio do colete à prova de balas? Que ele aguenta o impacto, mas ele não aguenta o corte? Ah, o Luke Cage, ele tem que respirar. Se a mulher sufoca a entrada de ar dele, o cara é impenetrável a ponto de que o negócio bate não estoura. Isso não faz sentido, Rex. Se fosse assim, quando o foguete explodisse, ele ia virar uma pasta. Depois ele ia voltar ao normal, porque ele é só impenetrável. Rex, você tá sugerindo que ela consegue, aplicando força, deformar a traqueia dele. Sendo que você vê lá o cara dando um socão no queixo dele, quebrando a mão. Na série do Luke Cage. Mas cara, não, dele, o punho de ferro, ele toma um tiro na cara e fica em coma. Exato, na série dele isso acontece. O cara é impenetrável. O cara leva um tiro, não é que a bala entra, vai até o coração e volta e elástica. Sabe qual é? A bala bate na pele dele e é como se fosse aço. Faz plim e cai no chão. Exato. É isso que acontece. Rex, você não consegue enforcar um pescoço de ferro, caralho. Exatamente. Cara, M2, porque realmente a Jessica Jones, ela dá um tiro de escopeta na cara dele. Ele dá um tiro de escopeta na cara dele. E ele desmaia, fica em coma um tempo. Mas o punho de ferro que quebra uma parede gigante, dá um soco na cara do malandro, mas não acontece nada. Não quebra... Ele dá um soco nele com a mão brilhando lá com o ki. Acontece. Ele cai. Mas isso que eu tô falando, os poderes na série, eles variam. Os poderes claramente variam de acordo com o que o roteiro precisa. Sim, como tudo. O único cara que usou inteligência pra derrotar lá os caras foi o Stick. Ele fez aquele chazinho do capeta lá. Isso, botou o cheirinho lá. O maluco respirou, não tem nada a ver com pele, com o superpoder dele. É, e aí, ele inalou aquela merda, ficou loucaço e desmaiou. É isso que aconteceu, ficou curtindo barato lá, babando no asfalto. Perdi-se de novo o potencial de, já que você tem um personagem que ele é imparável praticamente, faça com que os outros, porque o forte do Defenders é a interação entre eles, seja emocional ou física. Faça com que os seus personagens ajam de maneira inteligente. Porra, se eu não consigo parar o cara, vou fazer o pozinho, o cheirinho aqui pro cara desmaiar, vamos amarrar o cara, vamos fazer não sei o que, papapá. É mais inteligente do que você... Ah, não, agora ele vai ser enforcado. Agora ele toma o soco. É bobeira. Não, cara, eu acho que eles usaram... Na cena porrada final, o Luke Cage várias vezes usa o corpo como escudo. Isso é bom. Isso é uma... Entendeu? Isso foi bem usado, porque bala comum não afeta o cara. A não ser que ele leve um tiro no pescoço, que ela engasgue e para de lutar. Pescoço de Aquiles. Você consegue furar um colete à prova de balas se você pegar uma faca e ficar aí metendo. É diferente que foi um impacto, gente. Fizeram. Caraca. Rex, mas ela não tava usando uma faca. Ela tava usando um cabo de aço pra enforcar o cara, cara. E a caraca, meu irmão. A pele dele é impenetrável, mas ela é maleável. Então com o foguete ia fazer ele ficar chapado, velho. Mas onde que ele toma um tiro de foguete? Deslocamento de ar. E o foguete esmagar o coração dele. Ih, as costelas iam entrar pra dentro do coração e ele ia morrer. É, exatamente. Mas onde que ele tomou tiro de foguete? Fumou ele fala. Ele fala isso. Se você comparar o foguete, ele tomou um tiro de escopeta, cara. Um foguete é muito mais poderoso que uma escopeta. E ele ficou com um trauma craniano com a porra da escopeta na cabeça. É o que o Afonso tá falando. É o que o Afonso tá falando, que o poder do cara varia conforme a necessidade do roteiro. Mas o do foguete, ele só falou. Não mostraram o foguete. Ah, mas e aí? Ele agora é um mentiroso? Ah, cara. Não, não é um mentiroso. Então tá certo. Mas meu poder é demais. Então ele não desmaiou. Então ele não desmaiou com o cabo de aço. Ele tava cansado de lutar. Ah, vou aproveitar essa desculpa aqui e vou tentar tirar uma soneca. Ele tava recuperando. Quando ele contar fôlego. Essa história pra alguém, vai ser isso. Ele tava recuperando fôlego, entendeu? Ele tava respirando ali. Quanto ao tentáculo, o objetivo, primeiro você vê, eles tem aquela gangue de super vilões, uma maluca. Sei, tem o capanga que do... Os caras todos temiam o rei do crime. Todos eles temiam. E aí, a minha dúvida é, sincera. O rei do crime, Barney fazia parte daquela galera imortal e super poderosa. Ele falava com a Madame Mal lá. Mas ele não fazia parte. Não. Mas os caras tinham um cu apertado perto dele. E aí agora, e de repente os caras... É que ele tá preso. Não, mas a questão é, como é que o cara que não tem poder nenhum, a não ser ser um mongolão gordão, influência, né? Ele consegue botar medo nos caras imortais, cara. Meu irmão, que tem soro. Na verdade, não é imortais. Eles estavam usando o Kingpin. Porque a Madame Gao, ela é apresentada no Demolidor como uma traficante chinesa. Ponto. Ela não fala nada. O cara trata ela com respeito. Falando. Ela faz parte do tráfico chinês como tinha os russos. Aí o que acontece? Quando os russos vacilaram, o cara foi lá e matou os russos. Mas tinha o Nobu lá também. Tinha uma galera ali, cara. E outra coisa, não se esquece que na primeira temporada, o Kingpin tava comprando terrenos e passando pra Gao, que era exatamente aquele terreno. Isso é uma parada também que levam a segunda temporada, onde leva aquele buraco que dava lá o negócio do tentáculo e tudo mais. Entendeu? Isso é um bagulho estão sendo ligadas. Uma coisa que eu queria entender do tentáculo lá. Somos imortais. Eles são imortais porque eles não morrem de velhice a princípio. Aí, porra, beleza, os caras são. Essa é a vibe. É, um dos caras era capanga do Escobar, pô, La Kika. Então, eles são imortais por isso. Esperma de dragão lá que eles pegam. Mas aí depois. Esperma de dragão. Bolas, caralho, meu irmão. Bolas do dragão. Que preço, que preço. Está na hora do seu banho, senhor. É por isso que eles queriam trazer o dragão de volta. A velha cachoeira do dragão, The only thing keeping Manhattan from crumbling to a pile of dust is the four of you. Aí a Black Skywalker mata a Sigourney Weaver. Porra, então eles são imortais de longevidade só. Tipo elfos, tomar uma facada e morre. Não, tem que decapitar. E mata ela cause of reasons, né? Porque... Because of... Se a Sigourney Weaver morreu pela Black Sky, a Black Sky pode matar uma alien rainha? Nossa, cara. Essa foi só uma associação livre de franquias. Léo, não tira pro Rex passar vergonha. Você pode fazer melhor. Mas então é isso, você tem que decapitar, porque se não decapitar eles não morrem, porque depois aquele cara quando tá lutando com a estrutura de Kung Fu, porra, ela corta o cara no pescoço e ele conserta, que nem o Temil. Então, que maluco chato aquele cara. Eles tinham um soro, ou uma coisa que eles extraíam, ou que tinha daqueles dragões. É, o esperma de dragão. E ela gasta tudo que eles tinham pra reviver a Electra. Isso. Pior investimento ever. Exato, que merda. Caralho, se eu sou sócio dela ia ficar. Tá. Vida. Foi então daí que surgiu o Bocaque? Eita. Não tira, Léo. Vamos deixar o Rex. Chega, eu não aguento mais. Vamos deixar o Rex passar vergonha nesse programa. Pô, Bocaque de dragão, cara. Tomou um. Cara. Olha só, presta atenção. Ela fala assim: gastei o último esperma de dragão pra trazer a Burak Sky. E aí é isso aí. E aceitem. Eu sou a líder de vocês. Aqui todo mundo já tentou se matar um outro, assassinar um outro um dia, mas agora a gente tá unido nessa... relação tóxica. Exato. E aí, você descobre que o que eles queriam... Vê se eu entendi. Eles escavaram lá os fósseis de dragão porque eles queriam trazer os dragões de volta. É isso? Spartunax. Pra depois conquistar o West. Mas como se ela gastou o último esperma de dragão na Black Sky? Porque dentro do osso do dragão tem esperma. Então ela não gastou o último. Eles já tinham chegado lá, era só serrar o osso. Não, cara. Ela gastou o último porque eles não tinham entrado na parada. Eles não tinham chegado lá. Ah, é especial do Iron Fist. O imortal punho de ferro que abre. É verdade. Imortal punho de ferro. Eles falam que quando eles saíram de Kanlan, eles levaram com eles a técnica pra serem imortais. E que isso chegou ao fim quando eles usaram tudo que ele restava na Black Sky. Agora, uma coisa que eles falam também é que pelo menos eles se mataram no processo. Então eles se matam e ressuscitam outro. Porque dá todos entender, eles assim, são Black Sky um pouco, assim, né? Porque pelo que deu pra entender, eles se mataram pra tentar conquistar poder ao longo dos tempos e acabaram se usando isso pra trazer de volta. Pô, te matei dessa vez, hein? Vou pegar um pouquinho daquele soro e te trazer de volta. A Madame Cal lá, a Madame Tal, ela tem o poder, né? Ela luta, ela dá um force push lá. Ela deu force push, é. E o outro lá, o segurança do... O La Kika. La Kika. O La Kika também, né? Tem a lutinha dele lá e tal. E o outro maluco lá, é o Nobu? É o Nobu, não? O Nobu também era um cara fodex aí. Ele era um dos caras, ele era um da cúpula, né, o Nobu. E tinha um outro, novo Nobu, que o cara que falava japonês. É a história que vocês me recomendaram, inclusive. isso aí, Nobu. Você vai comer Nobu? Já viu aquele shoyu lá, né, como é que era, né, aquele shoyu de dragão. Vai comer Nobu. Shoyu de dragão, por isso que o nego não gostou. É, tio. Tinha um cara falando japonês. Outro japonês, o Nobu 2, não sei qual era o nome dele. Nobu 2. Que tava lá, lutou com um bebê urso e tava se achando foda. Matei esse bebê urso com minha mão. Que merda aquilo, porra. Cara. Onde o cara... Deixa eu te apresentar aqui, Brad Pitt. Cara. Então, mas é por isso que eles têm que ficar escondidos. O cara foi no zoológico Central Park. O cara foi lutar com o urso no zoológico Central Park. Que merda, cara. Matou o ursinho Poo e ficou tirando onda. Caralho. O cara assistiu o Lenda da Paixão e... A Sigourney Weaver, supostamente, ela luta pra caralho também. Porque quando o cara vai lá oferecer pra ela um vinho lá, vim combater você e tal. Ela fala, você veio me enfrentar sozinho? Falei, meu irmão, agora vai rolar um karatê de gente branca aí, velho. Não rolou nada. Essa que é a minha pergunta. Qual era a parada dela? Não sei, eu queria saber o poder dela, exatamente. Que ela nunca usou nem com a Black Sky. Não. Ela, a princípio, era a lutadora mais foda da parada. Era advogada. O poder dela tava... Ela é? Porque o advogado é aquela raça filha da puta que não tem um cagaço foda. É, pelo que deu pra entender. Ela lutava mais que todos eles, é isso? Ela era a maior lutadora de todos. E aí ela precisava da Black Sky pra quê? A Black Sky era pra ser superior a todos eles. Caralho. Então esse plano é uma merda. Este plano é uma merda. Tava fadada da merda. É uma merda. Esse muito plano ruim. É uma merda, Sigourney. É um plano ruim. Mas você vê que todo mundo discorda dela. Mas vamos lá, é tradição de vilão de quadrinhos de super-herói. O vilão sempre tem os planos merdas, senão eles ganham. Ah, olha só, o plano do King, o plano do Rei do Crime era legal, cara. Era um plano coerente. Fazia sentido. É porque eles falavam assim, maneiro. Olha só, eles falavam assim. Era um plano imobiliário, que nem o do Lex Luthor, mas era um plano. Então, era bom. Era real. Porque era um realista. Era um plano imobiliário realista. Ah, cara, é muita pretensão. Eles pegaram esse núcleo de heróis urbanos, turminha do barulho do tentáculo, e dizer que eles vão destruir o mundo. Eu queria muito que sobrasse. Não. A jogada deles... Não, eles falam que vão salvar o mundo, e aí e depois ele fica aquele papinho, Nova York, vai virar cinzas, todas as cidades nascem e declinam e tal, e assim mesmo. Eu queria muito que um deles sobrevivesse com aqueles planos, agora vejam Black Sky e os dragões. Aí vem o Thanos, pisa com o pé direito, esmaga um desses merdas que acham que são alguma coisa no universo Marvel, pra ensinar, pra botar cada um no seu lugar, né, cara? Eu acho muito megalomaníaco. A crítica do Alexandre, essa crítica que tu fez, Alexandre, eu acho que não procede muito, porque isso é bem normal de quadrinhos, cara. Isso é o que mais acontece mesmo. É muito grandioso dizer que você vai acabar com o mundo nesse núcleozinho, cara. Quantas vezes tu não viu isso com X-Force, por exemplo, cara, em quadrinho? Toda hora tu vê isso, cara. Eu sei que vê, cara, mas é muito urbano, cara. Não, mas cara, o que eu penso é assim, olha, o que eu penso é o seguinte. Eu entendo que o quadrinho tem isso repetido às vezes, a cada ciclo de 5 anos, acontece as mesmas histórias, a gente sabe disso tudo. Mas a questão que eu levanto aqui, e aí ela pode simplesmente ser rebatida porque sim, acabou, mas a questão que eu levanto é, já que existe um investimento, já que existem roteiristas, por que não fazer melhor do que esse ciclo boring entendeu? Porra, cara, por que não investir numa parada que seja, entendeu? Parece que é feito às pressas, sabe? Parece que o cara toma essas decisões depois. Parece. Porque assim, a história que tava sendo contada pro Rei do Crime, pro Demolidor, era uma história. E aí essa história ficou completamente maluca no Defensores. Tipo, como chegou um dragão no fundo de Nova York? Como isso aconteceu? Não, isso antes de existir Nova York. Ele veio pelo Japão, e ele parou no meio do caminho. Para as camadas de sedimentos em cima dos dragões. Aí mistura um pouco o conceito de magia da Marvel. Isso teria um pouco a ver com até com o que eles falam no Doutor Estranho. Existem portais que são levados aos reinos de magia. Tem um em Nova York. Então, entendeu? Então, tipo assim, existe isso, essa explicação, se você usa o universo Marvel num todo. Agora, o conceito dos vilões é muito simples. É o mesmo do Ra's al Ghul. Destruir a cidade e reconstruir ela a serviço deles. Os caras sendo ricos e poderosos, donos de empresa, como é a Sigourney Weaver no filme, no seriado, a ideia é destruir e reconstruir no comando deles. É ter controle total. Então, mas assim, não é bobo isso? Porque hoje em dia, assim, quando a gente é criança e a gente tá lendo uma revista em quadrinhos, a gente engole qualquer porcaria, entendeu? O cara escreve ali, nossa, é o fim do mundo. Mas essa série não é feita só pra criança, essa série é feita pra adulto também. Tá aqui nós, o bando de mongolão, discutindo, né, o sexo dos anjos. Mas a minha dúvida é, vamos pensar, os caras destroem Nova York, vamos supor, já conseguiram, destruíram Nova York, a elétrico girando e destruiu Nova York inteira, que nem um peão, assim, um demônio da Tasmânia. Capitânia. Derruba todos os prédios de Nova York. O que que ia acontecer? Eles iam voltar pra Nova York depois que não existisse mais Nova York e eles sozinhos iam ser os donos? Tipo assim, não tem mais país? Não tem Donald Trump? Não, tem... Eles não queriam voar. Exato. Né? Eu tô perdido, eu queria que vocês me ajudassem a compreender a situação. O que que eu estava gostando da construção da parada? A motivação dos vilões era, nós fomos exilar, nós nos exilamos um, mas a gente tá vendo que, ó, o nosso esperma de dragão tá acabando, a gente quer voltar. Pra voltar, a gente precisa da chave, e a chave é o punho de ferro. Isso eu achei bacana. Pô, legal, tá, cria um conflito entre os próprios heróis, porque o cara quer impedir, eu nasci pra impedir, mas eu não posso impedir, porque se eu chegar pra impedir, eu sou a chave da parada que eu fui feito pra impedir. Então, achei legal, achei essa construção bacana e tal. Uma vez que eles consigam, então, abrir a porta e alcançar Kunlun através do portal, que é interdimensional, o dragão, não, eu entendi que o dragão não tava ali debaixo da terra. E ali é um portal para Kunlun, foi o que eu entendi. Não sei se estou errado. Uma vez que eles conseguiram fazer os mineradores lá, opa, pega a parada aí, conseguimos o líquido do dragão, caralho, vamos voltar a ficar imortal. Aí eles vão destruir? Rolou esse papo deles destruírem Nova York? Ou era uma consequência de fazer aquele buracão e fechar o portal e aí vai explodir todo mundo? Pelo que deu a entender, é uma consequência. É, eu entendi que é uma consequência. Tanto que mas a mulher fala assim, ué, mas vocês vão destruir? Aí ela fala assim, é uma consequência. A Gal fala lá... Mas isso é um erro no plet, porque da mesma forma que eles querem conquistar... Não. Tira, Léo. O que foi que eu falei, cara? Não, tá muito louco. Vai, segue, errou, vai. Errou no plet. Ela tá cheirando bem, mano. Não, mas assim, da mesma forma que eles queriam destruir... Se o Eito é estragado aí, mano. Caraca, eu não ouvi, cara. O cara tava louco que o Marcos Seixo, né? Não, não, cara. Louco de refri. Não, fala o erro do plet. Do plet? Eu não falei do plet, gente. Não falou. Não, cara, não falou. Não, vou deixar cara. Que não falou, não. Olha o bullying. Olha o bullying, correto. Eu nem sei o que é do plet, cara. Fala, gente. Fala, qual é o erro do plet, qual é? Da mesma forma que o plano era chegar até a estrutura onde tava a estrutura, abrir o portal que eles precisavam, e a consequência era destruir a cidade, eles também queriam destruir a cidade pra reconstruir a cidade. Então, assim, não dá pra entender qual é, o que que eles querem, afinal, entendeu? O plano dos vilões fica extremamente confuso. Fica confuso. Olha só, vocês citaram o Ra's al Ghul, muito bem colocado. Já nos filmes do Batman, do Nolan, quando o Ra's al Ghul fala sobre a cidade, e ele conta que eles já fizeram isso diversas vezes, você fala, ah, eles têm uma ideologia. Quando a cidade alcança um nível de sujeira, de imoralidade, eles se sentem no direito de nivelar e tal. Aí você compra o barulho do cara que quer destruir a cidade. Aqui realmente ficou meio, pra quê, gente? Vocês têm já o esperma do dragão, vai pra casa, né? Coisa meio... E tem uma coisa também que não dá pra entender. Eles querem voltar pra Kunlun, por alguma razão. Kunlun? Mas... Kunlun? Caraca, é meu áudio, cara. Kunlun. Cara, eles querem retornar... Você tá botando duas doses de manhã em vez de uma só? O que que tá acontecendo? E tá todo mundo morto, porque eles já conseguiram invadir a cidade e matar. Tá todo mundo morto, exatamente. Dá pra entender. Queimar, não, se bem que foram eles que falam assim, ó. Eu vou confessar uma coisa, eu ainda não consegui entender o plot dos vilões. Eu também não. Eu não consegui entender qual era o objetivo deles. Eu também não. O problema é que cada um dos... Era o quê? Sete? Quantos eram os... Cinco, né? Eram cinco dedos. Era só um cinco, eram cinco, né? Cinco dedos, é verdade. Cinco dedos na mão. Os cinco, cada um tinha uma parada diferente que eles queriam. Cada um tava querendo uma coisa diferente. Tinha essa parada. Mas todos querem imortalidade. Tinha o cara que treinava a garota lá, que ficou com o punho de ferro, que fazia aquela escola. Tinha a Madame Gal, que queria o tráfico. Cada um daqueles cinco tinha um objetivo diferente. A única coisa que eles tinham em comum, queremos continuar imortais. Isso. O que é um bom motivo, né? Mas não dá pra entender direito. A Sigourney Weaver é a dona de uma mega empresa, que você entende, ela é super empresária, super rica, então isso aqui pode tudo, tem recursos e tal. Todos os executivos... Rapidão. Rex, você tá respirando aqui um tarado no microfone. Desculpa, cara, que eu deitei no chão e o ponto pulou. Não tira, Léo. Rolou viagem só, ele tá aí de novo. Olha só. Aí eu não entendi, porque todos... Ela tá tendo uma reunião quando chega a galera lá na reunião, e aí todos os executivos dela são ninjas. Todos. Caraca, normal. Essa parte, irmão, caralho. Eu não entendi nada, eu pensei... Ué, ela é dona de empresa ou ela tava fazendo essa reunião? Essa parte, eu quase parei, sério. Eu quase parei. Eu falei, eu só vou até o final porque a gente vai gravar Nerdcast. Você entrevista de emprego? Ah, formado MBA, PhD, formado... É muito ninja. Contratado. Assim, é muito bobo. Se a história fosse melhor e tal, a gente até compra essa ideia idiota. Exato. Como a história no final é uma merda, isso agrava. Exato. Né? Eu tô aqui com o meu board. Não, isso eu entendi ao contrário. Eu entendi que aquilo aí era uma armadilha mesmo. É, era uma armadilha. Era um ninja. Mas aí assim, os caras têm que estar de terno e gravado pedindo que tô tendo que render. Cara, que armadilha é essa? Faz o seguinte da armadilha. Faz ele entrar numa sala escura com todo mundo com Night Vision. Por que não faz uma armadilha, todo mundo numa sala escura? E joga uma rede. E todo mundo de Night Vision. E ele entra e fecha a porta. A armadilha, todo mundo bota terno, os ninjas de terno. Ninja de terno e gravado, é um custo. Cara, foi na Vila Romana, comprou uma porrada de terno pros ninjas. E esses executivos ninjas, eu teria conseguido escapar. E aí minha pergunta é, como é que é a logística disso? Porque assim, eles já estavam ali brincando de reunião quando ele chegou, ou quando ele chegou na portaria do prédio, avisaram... Disse, galera, aí, tá subindo, troca a roupa de ninja, pela roupa de ninja. Festa surpresa. Exato. Aí senta na mesa. Senta na mesa, eu vou sentar aqui, vou falar agora. Então, segundo o balancete do resultado... O que eu achei dessa série, na verdade, foi a forçação que fizeram pro plot de cada um dos quatro conseguir alcançar o mesmo lugar ali ao mesmo tempo. Eu não sei. Tem muita coisa mal feita, mal explicada. O Demolidor é o cara que ouve tudo, cara, que ouve tudo. O cara não consegue ouvir a Jessica Jones tirando foto do cara a 10 metros de distância, enquanto ele sobe o prédio, maluco. Aí depois... Antes do clique, se fosse o Demolidor mesmo, antes do clique, aquela bengala tinha voado na câmera. Exato, cara, porra. E não, e 2 minutos depois, ele descobre que ela tirou fotos dele, aí ele pega a câmera e pá, e detona na parede, cara. Por que que ele tá correndo e pulando? Cara, aquilo, quando eu vi aquela cena, me pareceu que ele tava traindo ela, na verdade. Eu achei que ele ia encurralar ela e falar, por que que você tá me seguindo? Exato. Não, o cara foi pego. Mas, cara, essa cena é a prova de por que o Demolidor vai fazer sempre parte dos Defensores e nunca vai fazer parte dos Vingadores. Você sabe por que o Demolidor, por exemplo, nunca vai se juntar aos Vingadores? Porque ele não trabalha com visão. Eu não sei nem por que a gente dá a corda. Eu sei. Não, a gente dá a corda porque nesse programa o Rex vai passar vergonha. Não vai tirar. A gente não vai tirar nada. O Rex vai passar vergonha. Eu gostei. Eu gostei. Essa foi boa. Cara, o último capítulo. Calma, já estamos no último capítulo? Foi? Não, tem mais? É porque. Não, tem toda aquela pataquada de junta, vai comer, aí vem o inimigo pra buscar eles. Nossa, cara. Essa cena do. Estamos fugindo, entramos num restaurante e vamos ficar tranquilamente aqui, como se nada tivesse acontecido. De repente aparece o Stick e a porrada de ninjas e eles se perguntam por quê. Exato. Stick sem mão. Apaga a luz que ninguém vai ver a gente. Stick sem mão e todo mundo achar normal, cara. Ah, e o Stick veio sacaneando. Falei, olha, muito boa essa fortaleza que eu de vocês. Dali, eu queria que o Punisher tivesse matado todo mundo. Exatamente. Que nem no Demolidor, que os caras estão no bar, os mafiosos começam a competir, e não sobra ninguém. Ele matava os caras, aí sobrava só o Luke Cage, ele enfiava uma granada no cu dele e fazia ele explodir de dentro pra fora. Foi o que eu pensei no último capítulo, cara. Troca todos esses paspalhos. Todos esses idiotas pelo Punisher. Exatamente, pelo Punisher. O Punisher com uma motivação. É só isso que você precisa. Exatamente. Olha, você bota o Punisher naquele buraco lá, buraco do dragão, na uretra do dragão, bota o Punisher com um caco de vidro e um macacão de presídio. Ele faz mais estragos que os defensores. Faz, muito mais. Ia dar 40 estocadas na cara da Electra, aquele estilete de sacolé de presídio, feito de colher. Feito de colher de... Colher de plástico. Porra, cara. Que palhaçada, velho. E se você parar pra pensar, Jessica Jones, teoricamente, é um personagem extremamente forte e fraco ao mesmo tempo. Porque ela tem força, já mostrou ali que parece que ela consegue ser mais forte que até o Luke Cage. Não. Tá? Ela é mais forte que o Luke Cage. Não, pelo que mostra no seriado, que ela consegue pegar o carro de elevador. Indestrutível. Só que ela não é indestrutível, ou seja, de que adianta você ter super força, né, e voar como ela mostra, e não ter nenhuma resistência física? Porque toda vez que ela vai tomar um tiro, ela voa, é o Luke Cage. Não, ela diz... Mas Rex, mas eu tô entendendo, porque é praticamente você é super forte, mas não tem resistência física nenhuma. Não, mas olha só, eu não vou entrar. Não, quero dizer o seguinte, ela como super saiyajin que voa é super forte, mas não aguenta porrada. Mas então, pra mim, essa é a parada mais girada de todo super-herói. Se o super-herói é um super-homem que só tem um ponto fraco. Dois, né? A mãe e... A mãe e Kryptonita. Agora, quando você tem um personagem que, por exemplo, é super forte, mas que não aguenta porrada, que tem, que não pode se expor. É maneiro. Isso que é foda na história. É, porque aí você vai ter que trabalhar essa parte do cara, entendeu? Agora, quando o cara ela é super forte, super resistente, não é o caso dela, mas se ela fosse assim, se ela saísse voando, fosse a Miss Marvel, virasse um cometa, explodisse aquela merda, qual é a vantagem? Isso, a história não é maneira assim, entendeu? Mas mesmo assim, essa parada quase nunca é explorada. É você pegar, por exemplo, a Homem-Aranha 2. Aham, eu tenho agora esses braços metálicos que fundiram com a minha espinha e eu consigo controlá-los com a minha mente e aguentar socos do Homem-Aranha. É, exato. É. Esse sempre foi o problema do Dr. Octopus. Ele aguenta porrada. Mas isso é o problema de todo super-herói. Porque todo super-herói, o Ciclope também. Luta, faz, acontece, explode, não sei o que lá, e o poder dele é raio, não é físico. É, exato. A parada do Ciclope é boa por isso, porque o Ciclope, ele é um líder de equipe. Mas ele tá lá na porrada, levando porrada na cara e achando massa. Ele fica à distância, atacando com os raios, e poucas vezes ele vai pra física dele. Rex, até o Professor Xavier tem músculo, maluco. Não, mas isso aí, o nome disso se chama... Anos 90, anos, né? Anos 90, anatomia humana pra fazer super-herói, cara. Não dá. Um professor de Xavier tem a perna sarada, meu irmão. O cara é paraplégico. Exato, eu lembro. Seria impossível. Essa questão da Jessica Jones realmente é problemática, porque você, ao não definir exatamente o alcance dos poderes e principalmente as fraquezas do personagem, você, enquanto telespectador, também fica meio perdido, e o roteirista também. Mas Afonso, isso é o maneiro da Jessica Jones nos quadrinhos, porque quando você começa a ler, você não sabe o que ela tem. Você não sabe se ela voa, você não sabe se ela é super fácil. Você vai descobrindo através da série dos arcos, né? O maneiro... Mas aqui você acha que... Não, então, mas o problema é o seguinte, isso se torna um plot device, um elemento de descoberta do personagem. Puta, eu não sabia que ela fazia isso, que maneiro e tal. Nos quadrinhos tem uma hora que ela toma um tiro e aí de repente ela levanta. Aí você, opa, ela aguenta tiro, entendeu? Mas isso ficou muito perdido na série, entendeu? Exato. Tô fazendo um pouco isso com aquela policial, né, do Luke Cage, né? Que tem... Sugere que tem algum poder, mas ainda não ficou claro o que seria. Não, na verdade a Misty Knight nos quadrinhos ela não tem poder nenhum. Ela só tem um braço biônico. Que vai ganhar agora. Já ganhou, já tem imagem dela com o braço biônico. Ah, já tem. Cara, segunda temporada do Luke Cage ela vai surgir com um braço mecânico. Já mas tem. Mas na série sugeriu que... Na série? Sugeriu que ela tem algum tipo de poder. Não, na série não mostra nada. Não. Sugere. Não, calma, cara. Sugere que tem. Sugere que não, tem. Não, ela é uma boa detetive, ponto. De percepção e tal. Mas na próxima temporada Luke Cage já tem imagens dela com braço biônico. Sim, sim. Nos quadrinhos da Misty Knight, nos quadrinhos da Misty Knight ela só tem um braço biônico. Acabou. Não, mas convenhamos. Só tem um braço biônico e acabou, não. Porra, ela tem um braço biônico, caralho. Tipo, caralho. Cara, olha só. Ela tem um braço biônico e 90% do corpo normal. Isso não quer dizer nada. Ela só tem um braço, ela tem uma prótese. Ela não tem uma armadura que nem o Homem de Ferro. Você tá entendendo? Pô, mas dá um braço. Quem é que faz o braço dela? O Rex, quem é que faz o braço dela nos quadrinhos? Não sei como eles vão fazer no seriado. Não, braço mecânico. É o Danny Rand. No seriado vai ser tecnologia do Danny Rand. Ah, que ótimo. Agora não pode botar Tony Stark, então tem que ser o Danny Rand. Olha só, eu achei muito legal no Luke Cage que eles botaram as armas da Hammer, concorrente do Homem de Ferro. É uma empresa de armas que é concorrente do Homem de Ferro. Eles usaram o Hammer pra não usar o Stark Industries. Até porque a Stark Industries parou de fazer armas depois que o Homem de Ferro deixou de ser... se tornou um herói. Eles começaram a produzir outros tipos de equipamento e pararam de fazer arma. Então o Hammer assumiu. Então os caras mostraram isso no Luke Cage. É legal. Se a Misty Knight aparecer com o braço tecnológico da Hammer, faria sentido. Aí beleza, maneiro. Entendeu? Mas o final... Porque é uma empresa de tecnologia que, inclusive, no filme do Homem de Ferro 2, mostra que foram eles que adaptaram todas as armas no War Machine. Sim, não foi sim. A empresa Hammer. Hammer. Isso aí. Se foi isso, é legal. Já mostrou na série dos Defensores. O Danny Rand, é o seguinte, né? Ele é uma multinacional de tudo, né? Tem tecnologia, é tipo um Bruce Wayne, né? É o Randy Tech. É o Batman merda. É o Batman Nutella. É o cara que, pra investigar, ele pede pra secretária descobrir na empresa qual é a empresa Google. Chamada The Hands. Né? Uma empresa fantasma. Procura no Google. Procura no Google, por favor. The only thing keeping Manhattan from crumbling to a pile of dust is the four of you. O que eu quero saber é o seguinte. Tem uma hora no seriado que eles juntam todos os coadjuvantes da delegacia. É verdade. Eles falam, a gente tem que botar coadjuvantes aqui nessa história, de algum jeito. Vamos botar todos eles na delegacia, porque... Sim, cause of reasons. né? Porque eles vão estar, entre aspas, mais seguros aqui na delegacia. E aí o Fog, que tá maneiro na série, inclusive, o cabelo melhorou pra caralho. Que emagreceu, velho. Ele virou um advogado de empresa grande. É, deu, ó, chamaram na chincha. Ficou contratado aqui, ó, tem que usar a academia do escritório, tem que cortar esse cabelo, chega esse negócio de ficar tomando chope aguado. Não existe advogado feio, né? Existe advogado mal remunerado. O cara virou advogado. Mas aí o cara chega pro Matt Murdock e fala assim: seu filho da puta, você tá maluco? Tá se metendo com esses caras? Se esses caras descobrem que você é o demolidor, caralho, vai ser mó merda, vai fuder pra mim, vai fuder pra todos os seus casos. Toca o terror no cara, né? O cara fica tristinho e tal. Aí ele vai, sai, aí ele volta e fala assim: olha aqui, a sua roupa de herói. É, ele fala: olha, cuidado aí que a tua vida de Matt Murdock tá se unindo com a sua vida. Caraca, de demolidor. Caraca, não faz sentido nenhum. Toma aqui teu uniforme, isso aí. A partir do momento que eles fogem com o Matt Murdock e depois o Demolidor aparece, está na cara que ele é o Demolidor. Ô, Dave, o diálogo não é bem assim. O diálogo é tipo assim: porra, eu quero que você largue essa vida. O Fog tá muito mais preocupado com o que tá pondo em risco ali. É tipo chegar pro alcoólatra e falar: olha, chega dessa vida, toma essa porra dessa garrafa aqui, enche a cara uma última vez. Mas depois acabou, hein? Depois acabou. Aí olha só a lógica. Os caras fogem, certo? Os caras fugiram. A Jessica Jones, o Luke Cage e o Matt Murdock, o advogado. Aí, por um acaso... Mas o advogado ninguém viu quando saiu. Não, mas eles falaram assim: ele é uma piada ruim que a gente vai deixar pro Rex essa vergonha. Aí, tá, eles levaram o cara como refém. Vamos fingir que todo mundo acreditou nessa história. Aham, beleza. Aí, do nada, o refém desaparece e aparece o Demolidor junto com eles. Ah, mas ele tava fechado no prédio lá, né? Ah, cara. É muito bobo, cara. Botou o uniforme e morreu. Você não é mais outra pessoa que você era. Ninguém te reconhece. Tirou o óculos, você é outra pessoa. É Secret Identity. Ninguém descobre. Então, eu entendo o que você tá falando nos quadrinhos. Mas a gente não tá falando que a série é muito mais tenta trazer muito mais pra realidade, bababá, mas aí é só até onde convém, pô. Você que tá trazendo pra realidade, traz verdade, né? Eu acho que eles tiveram uma chance foda no Punho de Ferro de botar ele com o uniforme. Aquela cena lá na temporada do Punho de Ferro que o cara mostra o vídeo: ah, esse aqui foi o Punho de Ferro em 1920, defendendo o mato, não sei o quê. E o cara tava com o uniforme. Porra, não ia ser foda se tivesse esse uniforme lá na base? Não, o uniforme é ridículo. Não, mas aparece a máscara, entendeu? Pelo menos a máscara. Seria legal, né? Se essa máscara tivesse lá. Ele pelo menos tem que usar uma máscara, porque senão pegasse aquilo. É o Danny Rand, caralho. Facilitar pros dublês, né? Vamos facilitar pros dublês, bota uma máscara. Exato. Fica mais fácil que essa peruquinha aí. Essa peruca de Calbi Peixoto Louro. The only thing keeping Manhattan from crumbling to a pile of dust. Mas olha só, no último episódio, quando eles descem lá no buraco, finalmente, eu quero apontar algumas coisas. Primeiro, o chroma key inacreditável de Chapolin, quando a Jessica Jones vai entrar na... Se vocês quiserem ver essa cena de novo, quando a Jessica Jones vai entrar no elevador, nossa, mãe do céu! Ela... Porra, cara, é inacreditável, é Chapolin pra caralho, é muito... Sabe qual o nome disso? Acabou o orçamento. É muito... Acabou pra caralho ali, cara. Acabou o orçamento. O que a gente faz? Total. Faz tudo no verde. E aí, o que acontece? Os caras vão fazer o confronto final aqui, né, no buraco, pra todo mundo saber o que que é, né? E aí todo mundo, né, se encontra aqui. Só que aí, o que acontece? O acesso ao covil dos vilões, o caralho, a parada mais segura dos vilões, é um elevador que desce 2 centímetros por minuto. É tão ridículo, 30 andares pra baixo. Ou seja, os vilões estão lá escavando os dragões, tá, tereré, com o Danny Rand. Aí, de repente... Então, que tereré? Real no Danny Rand? Com o Danny Rand. Estão punhetando o dragão, não, é isso? Não. É um trabalho difícil, mas alguém tem que fazer. Todo mundo tentáculo, inclusive os ninjas, todo mundo desceu de elevador, porque o único jeito que eles falaram era de elevador. Não, eles jogaram aquela bolinha de fumaça no chão e apareceram lá embaixo. Ou seja... O Luke Cage podia ter pulado, ia ser foda. Pois é. Um cometa. Pois é, caralho. Ou seja, o elevador terminou lá embaixo, porque todo mundo desceu. E em algum momento, que eles apertaram o botão daquele elevador, o elevador, ela começou a subir. E os caras lá embaixo assim: ih, alguém chamou o elevador. Uh-huh. Então os caras tinham que tá metralhando aquele elevador 30 minutos antes dele chegar lá, que tipo assim, é muito. E os caras no meio do elevador, olha, tive uma ideia, mas vocês não vão gostar. Que ideia é essa? Os dois malucos sobem no teto do elevador pra dar uma surpresinha? Só a Jessica Jones vai chegar lá. E aí, galera? Tá todo mundo vendo a parada descer? Cara, o elevador é tudo aberto. É tudo aberto. Não tem um poço em cima, né? Pro cara... E o elevador é lento pra cacete. Exato, foi, cara, eu achei tão ridículo, tão mal feito. jeito. Então, que me tirou muito da série isso, cara. Agora, quer ver o pior? É quando aquele prédio daquele tamanho desaba e não tem... Meu irmão, era pra todo mundo morrer sufocado ali pela quantidade de fumaça que ia sair. Basta ver as duas torres, cara. Quando o prédio, aqueles outros prédios caíram, o que teve de fumacê, sabe? A torre cai totalmente certinha, afunda, pelo que dá pra entender, a torre inteira afunda no buraco, pelo que eu entendi. Mas, cara, não teve uma fumaça, não teve nada, entendeu? Tipo, todo mundo no prédio caindo, tipo, é legal, cara. É, a diferença, na verdade, é que ali eles tinham, a princípio, um planejamento de demolição do prédio. Mas as torres gêmeas também implodiram, cara. É coisa. Planejamento de demolição? Um bando de maluco correndo botando explosivo onde acha que deve? Não, eles tinham os planos. E o cara tinha aquele... Tá, não, beleza, tá combinado. O próximo prédio que foi implodido no Rio de Janeiro, eu vou arranjar os planos, eu vou arranjar o explosivo, vou dar na mão de vocês. Vocês vão implodir o prédio. Vamos ver se vai dar certo. Porra, gente, não é assim, né? Olha... E não é botar no lado da pilastra. O único que ia conseguir explodir esse prédio com precisão era o demolidor. Tô sentindo uma piada mal desenvolvida aí, hein? É. Tô sentindo uma vergonha crescendo. É. A piada é isso, demolidor. Nossa, essa foi boa! Essa foi boa! Essa funcionou! Funcionou que ninguém viu. Jackson. Passou ligeira. É porque ninguém viu. Ninguém viu chegando. Mas olha só, aí beleza, aí começa aquela luta. E ó, eu tava... Não aguentava mais. Não aguentava mais. É demais, é pra nada. É, exato, aí a câmera fica rodando, mostrando cada um lutando. A gente já viu isso. Aí para. Aí as lutas do Demolidor são melhores, dá pra dar pra lá. São melhores, exatamente. Aí para, e aí eu tava vendo esse capítulo no computador, né, com várias janelas abertas e tal. E aí quando... Aí começa de novo, eu tava vendo hoje pra gente poder gravar essa porra. Aí depois, aí reclama, aí vão falar, ó, já vendo, não viu direito. Não, eu vi direito, pô. Mas o que aconteceu? Quando começa a segunda... Nossa, a série direito, mano, e tá aqui criticando. Cara, eu juro por Deus, quando começa a segunda... Cara, eu juro por Deus, calma, eles viam. Quando começa a segunda parte da luta... Quem juramente. E que começa um hip hop nada a ver com o clima da parada, eu juro pra vocês, eu achava que eu tinha aberto outra janela sem querer e tava tocando em outra janela. Eu também não entendi aquele propósito daquele hip hop, cara. De onde é que vinha? Caraca, foi muito mal feito, cara. Eu cheguei a pensar que era uma coisa da própria cena. Sei lá, um o que? Um ninja com radinho? Não, sei lá, uma parede de som. Um ninja com um bombom. O toque do celular do Danny Rand. Foi realmente sem... Aí começou a Black Exploitation. Então, eu posso explicar rapidamente o que é isso. Por que ali? A identidade da série foi toda feita nessa pegada hip-hop. Defenders pichado. Não, era com rock and roll, cara. Nirvana. Não, a identidade visual. Puta merda. E aí eles trouxeram isso nessa cena. Ficou uma merda naquele... Caraca, eu achava que era outra janela de tão out of place que o negócio tava, cara. Muito, muito terrível. Muito terrível. A Electra, tem uma hora que a Electra, ela bate em todo mundo tá caído, e aí ela dá uma estrela. Sem necessidade nenhuma, ela dá uma estrela porque ela lembrou que no colégio ela sabia da estrela. Caralho, cara, é muito mal feito. Ela deu uma estrela ninja. É. É que tá melhorando, hein, gente? Ah, tá esquentando. It's beginning to believe. É muito ruim, cara. Essa cena... A elétrica, ela é muito ruim, cara. Aquelas cenas que ela tá lá no escritório, aí a mulher fala, essa é a nossa sala de armas, escolha o que você achar melhor. Ela fica olhando pro sai toda hora. Nossa, cara. Cara, me chama de puta, dá na minha cara, né, meu? É isso que tá fazendo, né? Tá me chamando de burro, né, cara? A Elétrica é a única personagem que é grega, treinada por japoneses e tem Elétrica cara de mexicana. Então, tipo assim... Não... Mas quando criança, ela era japonesa. Mas olha só, você... Só uma dúvida. Quando ela matou a Sigourney Weaver, por que que os caras imediatamente foram assim, Black Sky, você é a nossa líder? Porque, teoricamente, todo mundo ouviu falar um dia que a Sigourney Weaver era foda porque ela matou um alien. Sim. We heard you. Kill another dragon. We heard you kill the dragon. Caralho, quase que eu pensei quando ela tomou aquela saiada nas costas, ia mostrar aquela pontinha na barriga, assim, sabe? E a morte do Stick, cara? Puta, eu falei, caralho, assim, como? Ficou parado no chão esperando. Nossa, foi muito triste. É uma vergonha, cara, porque o Stick é um dos porradeiros mais fodas que tem no universo do Demolidor. O senhor Z deve ter dado, deve ter implodido. É que ele não deve ter visto. Ele não viu isso, nem fodeu. Ele implodiu. Entrado, o corpo entrado todo pelos olhos. The only thing keeping Manhattan from crumbling to a pile of dust as the four of you. Deixa eu fazer uma pergunta. Na primeira, se não me engano, na primeira temporada do Demolidor, aparece o Stick falando com um cara, o Super Castro, não sei como é que é. Ah, a gente tá... Ele falou uma coisa, eu não lembro exatamente o que ele fala, mas ele tinha um líder que se reportava. Cadê esses caras? Verdade, eles falam que todo mundo morreu. Verdade, né? Ali ele fala que todo mundo morreu. Cara, é que eles botaram o Liu Kang lá na sala preta, o Stick se reportando pro cara pra nada depois. E aí eu fiquei sem saber se isso tinha aparecido no Iron Fist, por exemplo. Ou se você sonhou, né? Sonhei. Será que eu sonhei com isso quando eu tava vendo o Demolidor? Não, cara, é exatamente isso. O Demolidor. Eles apresentaram coisas que não foram exploradas. Então, mas quando ele falou assim, ah, os castos todos morreram. Eu falei, puta, perdi isso. Teve alguma, sei lá, do Iron Fist mostrou os castos morrendo. Mas não mostrou, né? A cena final do Iron Fist é ele chegando com a garota e descobrindo que Kunlun foi invadida. Aí acaba o Iron Fist. Entendeu? E tem isso. E outra coisa, esse plot provavelmente deve mostrar no Demolidor. Porque toda essa pegada tentáculo e como realmente o tentáculo é mostrado na série Demolidor. São aqueles orientais que não tem batimento cardíaco, que ele não consegue ouvir, sabe? Que ele ouve pelo barulho das espadas. O Demolidor mostrou muito bem o tentáculo como os ninjas assassinos. E o Punho de Ferro mostrou uns ninjas como adolescentes revoltados, adotados, abandonados de Nova York, que são implantados na cidade em pontos estratégicos pra servir, sabe? A comunidade ninja. Você chega lá... Rex, você acabou de ofender toda uma galera agora. Não, adotados pra quem são? São pessoas com crianças de rua que ele... Ok, tá melhorando. Agora melhorou. Agora você consertou tudo. Agora sim. Agora tô ofendendo o resto. Eles tocam como um dos dedos do tentáculo. Aquele cara fazia aquilo. A Madame Gal fazia outra coisa. O cara lá do... Isso também me irrita pra caralho. O nome em português da parada em tentáculo. Mudaram a mão. Aí, ó, porque os dedos do tentáculo. Gente, biologia, gente. Porra, caralho. É porque é a tradução dos quadrinhos, eles não quiseram mudar e tal. Era só não ter botado deu dedos. Deu certinho mesmo, né? Era só ter falado os tentáculos. Não sei, cara. As ventosas dos tentáculos. Eu acho que no Demolidor, a Netflix chegou traduzindo como mão, a galera reclamou e eles mudaram pra tradução dos quadrinhos. Ai, caralho, chega de ouvir fã, né, gente? Vamos fazer esse barco andar, caralho. Seria muito melhor ter traduzido como mão. Purismo também, mão, idiota. Pois é, a mão. Não tem o clã do pé na Tartaruga Ninja? Tem o Foot Clan, exatamente, da Tartaruga Ninja. Bota na mão, pô. Então, agora, como é que vai ser conhecido o clã da mão, né? Vai ser maneta? Porque morreu todos os integrantes do grupo. Ah, acabou o tentáculo. E o final dos defensores é o Matt Murdock na porra de um monastério, sei lá. É a referência aos quadrinhos, né? Não, que monastério? É na igreja, né? É uma igreja, ok, pô. Não bota o cara no hospital? Não, é referência aos quadrinhos, não é referência aos quadrinhos isso? É, ali ele vai encontrar a mãe dele. Não, tá parecendo um monte de Python isso, quando o Galahad encontra lá o cálice, e aí tem aquelas freiras loucas por sexo, sabe? Oh, tem os castigos! Você, Rex, é muito maluco. Primeiro, tapa na cara. Você é muito maluco, cara. Não. Deus me livre, cara. Olha só. Se o Demolidor tá naquele buraco ali sem fundo, e aquela merda, aquele prédio caiu em cima, como que ele saiu de lá? Eu acho que foi tipo com um cano do Mario Bros. Caiu aquilo tudo, empurrou o ar pro cano do Mario Bros e ele... Blum, blum. O prédio desceu inteiro pela porra do buraco. Então, aí empurrou o ar... Primeira coisa, assim, a galera aí do clã do pé aí, o clã da mão, é o tentáculo. Mas, gente, engenharia, né? Se você vai construir um prédio em cima de um buraco que é maior que o prédio... Isso, a chance de dar merda é enorme. Exato, o buraco é menor, né, gente, que o porra do prédio, né? Isso é muito doido. Porra, não, eles diminuíram o buraco, porque no Demolidor, quando mostra o buraco no final da segunda temporada, é uma coisa colossal, cara. É uma coisa que o Demolidor não consegue nem definir a expansão do negócio. Não, que expansão? Ele não consegue definir o fundo, a profundidade. Tudo, ele não consegue definir, é muito grande, ele fala que é uma coisa colossal, entendeu? Não, muito grande, a gente tá vendo na nossa frente, caralho, o buraco. Não, mas ele joga o buraco. Que ele joga alguma coisa, uma moeda, alguma coisa assim, uma ele pedra, sei lá. Não, isso aí você tá confundindo com o rápido do menino dourado, Ed Murphy. Me dê o pupupupunhão. Ele joga a moedinha. Vou jogar a moedinha aqui e vai fazer um barulhinho ali embaixo. Aí ele termina. Não tem fundo aqui! Eu vou vou te falar que quando eu vi esse prédio explodindo, isso eu achei uma coisa ruim da série, que eu tinha certeza que ele não tinha morrido. Certeza, sim. Sim, todo mundo, porque vai ter a terceira temporada, cara. Sim, caralho. Mas isso foi uma construção ruim na minha concepção, porque era pra você realmente ficar aguardando que tivesse acontecido alguma coisa. Você não tem medo que o personagem morra em nenhuma situação, eu não sei se a coisa se capturou tão bem. Isso é uma crítica que eu faço, que eu vi isso aí bastante, assim. Aí depois, quando apareceu ele acordado, eu falei, pô, caído, assim. Meu medo é realmente que ninguém morre. Eu queria que morresse. Os caras que você queria que morresse não morreram. Não morre, né? É querer dar drama pra uma coisa que não tem drama, entendeu? Não tem drama, exatamente. Não tem. Exato. É isso que eu tô dizendo. Sim, mas o resumo também diz, cara. É querer forçar uma situação, uma coisa que você sabe que não vai te apegar. Então, mas assim, eu sei o que o Eduardo tá falando e, assim, dá pra fazer. Porque, por exemplo, Demolidor, segunda temporada, a série do Punisher, a primeira temporada do Punisher, tem a cena lá do presídio. Eu fiquei preocupado, cara, se o Punisher ia escapar daquela. É, porque você não sabe. Eu tava apreensivo. Não, mas, porra, eu não sabia que o personagem ia morrer ali no presídio, na armadilha do Kingpin, entendeu? O personagem era grande, ele tava se projetando. David falou bem, isso aí, a comparação é perfeita, porque lá, ali foi bem feito aqui, que era pra ser um negócio muito mais estrondoso, afinal caiu um prédio em cima do cara, não funciona de forma alguma. Em nenhum momento você fica tenso com aquilo, entendeu? O que pra mim teria sido interessante, porque a história da mãe dele tá relacionada, os primeiros encontros dele com a mãe já velha, tá relacionada à origem, ao rei do crime saber que o Matthew Murdock é o Demolidor. Tanto, na próxima temporada vai ser a queda de baseada na queda de Murdock, que é quando é revelada a identidade dele pro público. Sim, mas quem entrega... Pra mim, isso poderia já ser trabalhado no final dessa temporada. A gente não vê ele vivo, mas já surgir... Podia. Quem entrega a identidade do Murdock pro Kingpin é a Paige, é a Ruivinha. Que ela, ela até dá um... Ruivinha. Quem é a Ruivinha, na série? A Ruivão, meu irmão. Ruivão. A Ruivalícia. A Ruivalícia. Eu acho que ele é loura, mas... Ela é loura, cara. Você é maluco? Pra mim, ela é ruiva. Ela é loura Barbie. Ela tem uns traços... É Strawberry Blonde que chama. Strawberry Blonde, olha aí. Então, nos quadrinhos, quando ela foi pra Nova York, ela chegou a ser um tempo pro estudo, tudo mais, até de fazer filme. Sim, a personagem é completamente modificada. E ela dá a entender isso na temporada do Demolidor, que ela fala, às vezes, uma garota, quando vem pra cidade grande, tem que fazer coisas que ela se arrepende. Ela até chega a falar, dá uma sutileza que ela fez alguma coisa errada. Então, não dá sutileza que se arrepende, não. Ela, quando fala isso na série do Demolidor, não tem nada, é só cabeça, maluca. Porque não tem nada isso disso. Tem a ver com o fato dela ter matado o cara. Não, e tem a ver o fato dela ter participado da parte lá corrupta e não ter denunciado depois de ter assinado os documentos e tal. Nos quadrinhos, quando ela foi pra Nova York, ela fez aquela coisa de garota que vai... Calma. E ela se torna uma prostituta, mas depois ela larga disso e se torna secretária do Murdock e depois até casa com a mãe dela. Isso na visão do Frank Miller. Certo. Tanto que o Kingpin descobre isso, tenta usar isso pra destruir a imagem do Murdock. É ela que passa tudo isso pro Murdock pra tentar defender a identidade dela, pra que não estrague o romance dela com o mestre, tudo mais, pro cara não saber, não ver o passado negro dela, e ela tenta defender a imagem dela, mas o Kingpin chega a descobrir a identidade do Murdock por ela, não pela mãe, na série do Demolidor. Não, não tô falando que ele descobriu pela mãe, eu tô falando que a história da mãe está relacionada, dele encontrar a mãe, acontece durante a queda de Murdock, durante a revelação... What the fuck, man? Durante a revelação do Demolidor, não que a mãe é que revela a identidade dele. Olha, o que importa é o seguinte, eu sou o imortal Homem de Ferro. Homem de Ferro. Deixa, né? Deixa esse pessoal passar vergonha. Alguém tem aqui? Era uma vez. Esqueceu como é que começa o Nerdcast, né? Não, manda ver. Caralho. Intimidade é uma merda mesmo. E aí, nerdinhos? Sejam bem-vindos ao Nerdcast. Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.